gosto de jogos de diversão. Eu gosto de jogos de diversão, começando o primeiro episódio de 2018 para falar sobre as nossas expectativas de 2018. Naquele melhor estilo 1, chega a manteiga The Head. Pra quem não sabe, tá dando mole. Na minha perna, tanto é mesmo. Eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente, tem lá. Ressuscite as suas expressões dos anos 90, vai fundo. O Senhor da Eternidade. Lula, Lula 2018, caralho, deu uma dislexia agora na hora de eu falar Lula. Puta que pariu. Acho que ele queria falar Lula de cristal. Ele queria Lula falar Lula de cristal, mas não tem que falar Lula. Isso, Lula de cristal. Um filme chamado Lula de cristal. Cara, eu veria isso. Isso ia ser foda. Tá romântico com o Sérgio Malandro. Com o Sérgio Malandro, claro. Maria! Porra, nunca sei o que falar nessas horas. Sei lá, mete bronca. Mete bronca. Mete bronca. Jéssica Pinheiro. Insira alguma expressão famosa dos anos 90 aqui. Que enrascada, cara! Que dureza, Flica! Que dureza, Flica! Divirtam-se bastante. Ah, fala sério. Arrebentou! Ih, infinito. Quem te viu, quem te vê, garotinha? Porra, era Botan. Eu ia falar essa porra agora. Quem te viu, quem te vê, hein, Botan? Aí fica, vira perto. Pode ser. Exatamente. Nossa, eu lembrei. É porque eu acho que no mangá era a garotinha que ele falava, ele não falava botar. 2017 foi um ano de muitos mistérios, muitas coisas que aconteceram e a gente não sabia dizer se era bom ou ruim. Será 2018 um ano diferente? Tudo isso e muito mais aqui no Baixo Frente. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu sei que você vai ver aí às 15h07. Gente, eu me diverti pra caraca nesse ano. Que isso? Transou pra caralho. Muito, cara. E agora os resultados do 7º prêmio Baixo Frente Soco de melhores do ano. Na categoria Melhor Protagonista, o prêmio fica com 2P de Nier Automata. Na categoria Melhor Música, o prêmio vai para Rivers in the Desert de Persona 5. Os melhores gráficos são os de Cuphead. A melhor jogabilidade vai para The Legend of Zelda, Breath of the Wild. E por fim, o prêmio Jogo of the Year 2017, do 7º prêmio Baixo Frente Soco de melhores do ano, é de Persona 5, Bando de Otaku Sujo. Fique ligado para, ao final de 2018, o 8º prêmio Baixo Frente Soco de melhores do ano. Foi 2017 que eu não sei até agora. E realmente, eu realmente não sei. Eu não lembro de muita coisa de 2017. Foi um ano bosta onde eu comprei um console novo. Grande merda. Foi um ano como qualquer outro, cara. Sempre igual. Bosta, feito de bosta. Você passou um bom ano novo, Dai? Não. Não. Tristeza, cara. Eu fiquei tipo... Né? Eu cheguei e falar, porra, foi mano, foi fora pra caralho, não, foi só eu e um brother jogando jogos aqui. Parece bom, parece melhor que meu. Bom isso, cara, não é ruim não. Eu me esforçando pra não beber e tendo aquela abstinência do caralho. Mas por que tu não bebeu? Tu se impôs um limite de beber? Parei, porra! Você parou pra sempre? Parou? For life? Você nunca mais vai beber, Douglas? Parei todo o esforço pra não beber. Peraí, calma que é muito complexo pra eu entender isso. Você nunca mais vai beber? Não. Como é que faz isso? É só parar, cara. Ajuda, ajuda nesse inimigo. Você não parou de fumar, filha da puta? Ajuda. É só parar, ajuda. Você para de beber. Tu não parou de fumar? Não, Não, você não parou de fumar, né? Mas eu parei de fumar um só, né? Eu parei de fumar, legal, mas não parei de beber. Não dá. Cara, estatisticamente, parar, estatisticamente, parar de fumar é mais fácil. Por quê? Eu tô falando isso em termos de observação das pessoas que eu conheci na minha vida, tá? Então não é estatisticamente, caralho. É a estatística da minha cronologia pessoal. Mas você conhece mais pessoas que tentaram parar de fumar do que pessoas que tentaram parar de beber. Não, pelo contrário, porque todos os meus amigos, cara, da 1º de janeiro, todos os filhos da puta falam: caralho, nunca mais vou beber. Aí da 15 de janeiro, pré-carnaval, né, viado? Bloquinho, viado. Porra. Não, mas falar nunca mais vou beber não é parar de beber, porra. Cara, parar de beber quando o cara fala, vou parar de beber, na moral. Tem gente que tem mais facilidade em parar de fazer qualquer coisa e tem gente que não tem, acabou. Ah, eu não sei se é relativo, porque bem ou mal, beber é mais socialmente aceito do que fumar. Não, você tá numa mesa com seus amigos, eles vão beber, eles vão dividir uma cerveja, não vão dividir um cigarro. Depende do cigarro. Depende do cigarro. Eu entendo a questão do social, mas não é isso que tá em xeque, é a questão de conseguir parar ou não. Eu acho que depende muito da pessoa. Tem gente que consegue facilmente e outras não. Sabe como é que meu tio avô parou de fumar, né? Já contei aqui, não já? Não. Ele em 88, 89, sei lá, ele saiu pra comprar um cigarro e ir no mercado. Aí ele passou no bar pra comprar um cigarro. Ô, meu camarada, quanto é que tá o cigarro aí? Ah, tá, 6 mil cruzeiros, sei lá, cruzados. Aí ele falou: ah, tá bom, na volta eu compro. Vou no mercado ainda. Fui no mercado, fez as compras, quando voltou: irmão, o cigarro aí. Pô, irmão, tá 8 mil agora. Hiperinflação. Ele falou: ah, vai tomar no cu, não vou comprar essa porra não. Inflação. Parei de fumar. E nunca mais fumou. Ele parou de fumar. Graças ao Sarney. Obrigado, Sarney. Valeu. Eu quero saber o que é mais. É mais difícil parar de fumar, mais difícil parar de beber, mais difícil parar de comer carboidrato. Ou segurar essa barra que é gostar de você, sei lá. Qual desses aí é mais difícil? Eu acho que a última opção é mais difícil do que tudo. Carboidrato. Não. Eu acho que segurar a barra. Não, carboidrato é fácil. Segurar a barra que é gostar de você é foda. É muito difícil. É, claramente. Cara. Carboidrato carboidrato troca por barra de cereal. Ah. A barra que é gostar de você, não deu trabalho. Mas pera, barra de cereal não é carboidrato? Claramente. Eu quis dizer proteína. Falei errado. Ah, tá. Mas que também tem carboidrato, então foda-se. Você troca pra barra de linguiça, sei lá. Opa. Boa. Foi um ano que a gente falou muito bem no nosso programa sobre 2017. Então foda-se. Vamos falar sobre 2018. Expectativa. Fez um programa sobre 2017? Fez, não fez? Não fiquei sabendo, mas bota fé. Fez o Melhores do Ano, tá? Valeu. Cumpriu. É, ah, isso, tá. Boa. Entendi. Cumpriu. É justo, é justo. Então. É correto, eu diria. Bom ano. Bom ano pros. Bom é belo e moral, é belo e moral. Bom ano. 2017, daqui a 20 anos, vai ter, igual a gente fez o programa sobre 98, vai ter o programa de 2017. Eu acho justiça. É isso aí. 2013 tinha sido bom. Lupe, o que você tá esperando na vida em 2018 agora, assim, esperando, tipo, vai chegar? Eu tô esperando na vida, nesse momento, a curto prazo, o Dragon Ball Z. É a minha esperança pra 2018 agora, a curto prazo. Eu tava pensando nisso, cara, e eu me liguei, caralho, eu não tenho mais idade, não, a palavra não é idade, mas eu não tenho mais falta de discernimento mental pra pagar R$150 num jogo, cara. Caralho, a gente vai começar essa discussão aqui? Até porque não custa mais R$150, né? Custa R$180. Não é oponível a discussão, tipo, a minha opinião é um fato, ponto. Nunca mudará. Vai custar mais que isso. Tá custando mais do que 150, Cássio, so sorry. É o quanto que tá custando essa bosta? De 170 a 250, cara. Sério mesmo? Como vai sair agora, vai sair 250. Jogo de Play 4, tu vai comprar online de 250 conto, cara. Mas aí, te dá o papo reto. Esse jogo é bonito pra caralho, cara. Não vai não. Tomar no cu. É bonito. E vai sair demo dele. Vai sair demo dele agora. Eu acho que vai agora. Ué, já? Mas ele vai lançar em 2 semanas. É, mas vai ter um beta dele agora. É o gostinho, né? É a provinha. É o gostinho. É o crack. Foi igual o Monster Hunter World. Eles liberaram um crackzinho pra galera. E aí depois eles vão lançar o jogo agora também em janeiro. Vai ter um open beta agora em janeiro, dia 13, dia 14 e dia 15. Próximo do Dragon Ball. Yes. E lança 16, né? Uma coisa assim. Não, 16 é o Street Fighter. 25. Pra PC pelo menos é 25. Não. É 26 de janeiro. Ah, é 26. Vocês não jogaram, eu joguei. Não importa. É, que sai no dia 26. Agora morreu um pouco essa porra de terça-feira. Agora os caras estão lançando um conhecido. Também conhecido como um dia antes do meu aniversário. Nada mais. Exatamente, mal. Exatamente. Olha aí, ideia de presente. Ah, jogou pro alto. É, o Lucas. O Daigo tem um PS4? O Daigo tem um PS4, cara. Porra! Ele tem um PS4. Filho da puta. Desde maio eu tenho essa merda! Então é porque você nunca jogou. Calma, fera. É porque a gente pode jogar. Caralho, boa, ainda cara. Te falei boa, com cara. Dia, ainda falei contigo que eu tô jogando Diablo igual um macaco, filho da puta. Calma, tá jogando Diablo? Boa Castro. Calma, Deus. Calma. Boa Castro. Boa Castro por ter falado uma expressão dos anos 90. Porra, Daigo. Se enfiando no Diablo 3 é foda aí também, né? Pra sempre. Igual um imbecil. Cara, é igual você que eu tenho de Warcraft. É. O que dá pra fazer é jogar a bolotinha do Dragon Ball quando sair. A gente pode brincar de Dragon Bolotinha e jogar os brother aqui. Isso. Três peão contra três peão. Olha lá, sem. Eu acho que não tem, não tem esse modo, não, tá? Eu acho que não tem isso, não. Não há tal modo. Eu acho que é um contra um. É, eu acho que não, mas tudo bem. Ele vai sair agora dia 26, é porque eles vão botar o beta antes, aí né, pro dia 3, 14. Três bonecos contra três bonecos tem sim. Não, três pessoas. Três contra três. Mas tem essa linha lá que você cria e fica todo mundo na sala. É, online rola. Fica punhetando. Bom, sei lá. Comentando. Ah, okay. Aí o Lápis fica narrando. Eu fico narrando, é. Mas o lance é o seguinte. O Team foda-se. Eles vão lançar esse demo antes pra pegar, pra bater justamente no Street Fighter. O Street Fighter vai ser lançado finalmente agora. Dois anos depois de lançarem o beta, que estavam fingindo que não era beta. Agora eles vão lançar a versão final realmente do jogo. Agora vai ter modo arcade, o cara vai quatro. E, enfim, tomara que consigam fazer algum zoê pra ver se o jogo deslancha, né, de vez, porque até agora é o jogo do nicho, da pessoa de jogo de luta. E fora isso, teve a galera que comprou lá, se decepcionou e provavelmente nunca mais encostou no jogo. Até porque quando encosta, você tem que atualizar 40 GB. Não, nem me fala, porque você foi a pior convencida que você me deu na minha vida, foi comprar esse jogo no lançamento. Nossa. Chegou não, mas assim, agora tá custando 30 pau também. É, eu comprei por 150, sei lá. Chegou e lá e falou, ai. Aí tu compra ele por 30 pau, atualiza pro Arcade Edition, que é de grátis. Mentira. É de grátis? É o mesmo jogo. É o mesmo jogo. É. Que bonito. Não, mas eu aí, posso atualizar? Pode. É o mesmo aí, jogo. Eu não vou precisar comprar? Quem já... Não vai precisar comprar. Não, quem já tem o jogo só vai atualizar. A diferença é o seguinte, esse... Muito bonito. Caralho, então eu vou ganhar todos os personagens que não, não vai ganhar vai personagem. Não vai ganhar personagem! Porra nenhuma. Não vai. Se você comprar o Arcade Edition, você ganha a temporada 1 e 2. Isso. Os bonecos já saíram. Se você tira o Street Fighter 5... Vai ser no arcade. Se você tira o Street Fighter 5, vai atualizar, vai ter o patch dos bonecos, o Balrog vai ser nerfado, o caralho é 4, você não ganha boneco nenhum. Fica o teu jogo. Ganhar pica na bunda só. É, eles estão relançando em varejo. Você comprou, você pega. Eles estão relançando em varejo o jogo agora, com preço cheio de novo, né, pra primeiro... É, recolocar o jogo na prateleira pra quem não comprou, agora vê que tem o jogo de novo na prateleira, e agora vê que tem modo offline e comprar, e vê se uma meia dúzia aí compra o jogo de novo, né? É, não sei, mas os passes de temporada provavelmente daqui a pouco começam a cair um pouco o preço também, das temporadas anteriores. Pelo menos, eu acredito nisso. Mas você pode comprar os bonecos com o dinheiro do jogo, então não precisa pagar, e agora vai ter... Então você tem que grindar igual um animal imundo. Não muito. Ainda mais agora que tiraram os jeitos fáceis de ganhar dinheiro, né? Não, só mudaram os jeitos fáceis. É que agora vai tirar aqueles modos... Tiraram do Story Mode, por exemplo. Vão tirar aqueles modos história horrorosos, de desenho rascunho lá, que a... Esqueci quem é a artista do jogo. Que ela fez lá... Não é o Akiman, não? É o Akiman, não. Não é a Nishimura, não. É o Akiman. Os rascunhos lá que o Akiman fez cagando, e vão colocar a arte de verdade. Aliás, perdão, é o Bengus. Bengus, isso. Vão tirar os desenhos que o Benga... É, cara, não tem maturidade pra esse nome, não. Os desenhos Bengus. Que o Benga fez enquanto cagava, e vão colocar a arte de verdade agora e tal. Então, eles vão trocar a forma de ganhar dinheiro, mas vai dar pra ganhar dinheiro ainda. Quer dizer, tô botando meu dedo no fogo pra alguém que não merece muito. Mas, a princípio vai dar pra ganhar ainda dinheiro do jogo tranquilo. A diferença é que agora, né, já são 12 bonecos pra comprar com o dinheiro do jogo. Cada boneco é 100 mil, você vai precisar ir desembolsar mas 1.200.000. Ninguém vai comprar aquele gordo bizarro lá, o cara dele. Gordo não, o grandão. Abigail. Pô, Abigail é irado, Abigail. Abigail é irado. Porra, escroto. Moleque, Abigail, eu vou te dar um Abigail de presente pra tu ver como é irado, Abigail. Ele é muito irado. Escroto, só o Ed e a Colin que foram ridículos. O resto dos personagens até agora, todos os outros 10 são maneiros. Só o Ed e a Colin. E aí o Dragon Ball vem nisso, ele vem pegar esse vácuo aí do Street Fighter pra roubar uma galerinha, né? E eu tô levando fé. O Dragon Ball vai matar o Marvel vs Capcom, mas o Street Fighter é... Não, ele já matou, ele matou já na E3, né? Porque na E3... O Marvel vs Capcom merece morrer. O Marvel vs Capcom e fez assim, caralho, achando que ia ser mó hype, eles mostraram esse, o nego só falava dessa porra, esse filme. O Dragon Ball tá saindo nessa data também, ele antes ia ser em fevereiro, tá? Ele tá saindo agora em janeiro, creio eu, porque deve ter um torneio Invitational da vida na Evo Japão. Que é 27, 28, eu acho. Verdade. Assim. Pode então, crer, vai ter a Evo Japan agora. Eles já devem levar o jogo pra lá, pra já vender lá mesmo e tal, né? E fazer um lançamento. Aí a Bandai e a ARK puxaram o lançamento um pouquinho pra frente, né? Em 4 dias, não vai mudar nada na vida de ninguém. A build tá pronta e hoje em dia, enfim, se atualiza na internet o jogo. E aí devem fazer um campeonatozinho lá pra já criar uma hypezinha pro jogo. Vai ser maneiro. Cara, o jogo tá muito bom, assim. Eu joguei, eu achei... Mudou muita coisa? Tá topzera. Não, acho que... Quer dizer, de quando eu joguei lá em novembro, setembro, sei lá quando foi, pra agora, creio que não deve ter mudado muita coisa, não. Eles naquela época estavam fazendo teste de estresse da rede, né? A rede do Xbox deitou no... Quase ninguém conseguiu jogar, eu tava jogando no Xbox. Ninguém conseguiu jogar online, ficou só offline. Agora vamos ver, porque tem o teste de estresse da rede pra geral. Agora, quem quiser, pega e joga. Então vai ter que ser poderoso mesmo. Acompanhando pelo YouTube. As pessoas falando de os personagens novos, dos combos, que teve melhoria em alguns frames, em movimentação. Não, e até pra quem não joga jogo de luta vai gostar, cara. Porque tem os modos acessíveis, né? Que é basicamente ficar apertando quadrado que o combo sai sozinho. Sai em combos simples, que não tiram tanto dano. No Marvel. Mas dá pra você jogar e só pelo fato de ser bonito, de ver, etc., eu acho que já vai pegar uma galera. E tem uma história, então... Vai entrar pra torneio fácil, não vai? Vai, fácil. Isso aí, quando anunciarem o elenco de jogos da Evo, facilmente vai estar lá. Já não teve, com certeza vai estar. Mas foi por torneio, foi por convite. Essa merda direito, agora que meu PC tá novo. O Dragon Ball na EVO ano passado foi um torneiozinho de exibição só, não foi nada sério. Agora que eu vi que... Pô, mas se já teve um torneiozinho de exibição é porque tá com maldade, né? Tá, cheio de maldade, pura maldade. Tinha, sei lá, na época, 6 bonecos, na época desse torneio, não era? Eram só os 3 heróis, né? Goku, Vegeta e Gohan pequeno, e os 3 vilões principais. Frieza, o Gordo e o Cell. E o Cell. Não era o Magrela. Os 6 bonecos anunciados primeiro, né? Isso, os 6 que foram anunciados primeiro. E agora já tem uns 20 bonecos anunciados, coisa assim. Cara, eu acho que esse jogo aí tem tudo pra, em termos de jogo de luta, ser o maior sucesso dos últimos 15 anos, 20 anos, talvez. Ele vai ser o bicho papão do ano. A pergunta que não quer calar, vão vir todos os bonecos de cara? Não, tem DLC, mas... Tem Season Pass anunciado já. Season Pass bem caro, aliás. Mas o modelo de negócio hoje é esse, cara. O modelo de negócio hoje, desde que o Killer Instinct anunciou assim... Aqueles outros, o Hit, aquele pessoal, eles já não vão vir liberados? Eles são DLC? Não sei te dizer. Fora agora. Algumas notícias elas falam que o personagem X vai aparecer, então tipo ele deve aparecer no jogo lá e deve, sei lá, aparecer em cutscene, alguma merda assim, e alguns deles devem habilitar pra jogar depois sem ser em modo história e outros acho que só em Season Pass. É a aposta que eu tô fazendo. Até agora o que eu vi na pré-venda é os de cabelo azul, Goku e Vegeta de cabelo azul. Ah, sim, os Saiyajins azuis, sim, são DLCs, isso tá confirmado. O Beru, o Hit, o Black Goku, eu vi o pessoal jogando, aí eu achei que eles já eram liberados. Mas às vezes é alguma DLC. build de torneio, né, que eles levam pra mostrar e tal. Igual aqui no Brasil trouxeram pra quem gente. É Hit? Eu tava vendo a galera youtuber, né, jogando, eu não sei que libera pra esse pessoal jornalista. Hit é um boneco Hit do Dragon Ball Super. Hit é um personagem Super. De Dragon Ball Super, é o cara que não tem ki de raio, ele dá ki em porrada. É um grapplerzão. É um dos favoritos dos fãs aí. O poder dele é, ele meio que... Sabe quando a Dilma falou que ia estocar vento? E derrubou? Esse Hit, ele estoca tempo. E aí ele usa o tempo que ele armazena pra dar saltos no tempo e tal. O conceito do personagem é interessante. Mas tá aí, Dragon Ball é... Cara, eu acho que é a grande esperança pro gênero de jogo de luta aí, esse ano. É bom pro Street Fighter, é bom pro Marvel, apesar de tudo. É bom pro jogo da Arika. Marvel, acho que não é não, cara. Não é bom pro Marvel, pro nicho competitivo, mas é bom pro Marvel no seguinte sentido. Agora que a Fox foi comprada pela Disney, Fox Entretenimento, e que a Disney agora, se quiser colocar X-Men em tudo, ela coloca, isso abre uma porteira nova pro Marvel. entendeu? É, de você colocar os mutantes lá, etc. E tem que ver qual é o acordo que a Marvel fez com a Capcom, a Disney, né? Fez com a Capcom. É, se isso permite estender um pouco o jogo, porque às vezes é uma questão de você voltar o foco do Marvel pra um outro público. É, e se o Dragon Ball abrir um pouco mais de novo essa porta de jogo de luta pra galera que não é jogador de jogo de luta, isso pode colaborar. Agora, tem que ver o sucesso do Dragon Ball. Eu tô falando, mas assim, pra gente é fácil. A gente gosta de Dragon Ball, os alunos que eu tenho de 11 anos adoram Dragon Ball, mas não sei se na pra hora... pra nós já tá vendido, basicamente. É, não sei se na hora que o jogo sair eles vão se interessar realmente. Eu não vou comprar porque é Dragon Ball. Tem um bilhão de jogos de luta de Dragon Ball que eu nunca caguei comprei. Balde. Isso, não, olha só. Eu vou comprar porque é Dragon Ball e é bom, ao contrário do Xenoverse, que é um cocô. Mas tem uma galera aí que é fã xiita... é um novo matador de controle. Então, tem a galera xiita de Xenoverse que tá batendo porrada no Fighters aí, falando que são lixo, onde já se viu jogo desenhado de Dragon Ball, porque o desenho é 3Dzão, né? Onde já se viu essa porra, coisa ridícula, e que o bom mesmo é Xenoverse. Então, sei lá, não sei o que vai acontecer. Eu espero que seja aí o jogo de luta pra unificar as tribos todas. Isso tudo saiu das expectativas do Loop desse jogo. GG, o que tu tá esperando esse ano maravilhoso aí de 2002 pra pegar? De joguinhos ou em geral? Jogos. Vamos desafiar joguinhos. Jogos. No geral, todo mundo quer amor, paz, fé, esperança, luz e unidade. Parar de beber. Eu quero um maçarico. Okay. Eu não quero parar de beber, não. Quer um maçarico? Eu te dou um maçarico, Dago. O Loop, cara, o Loop, todo mundo você conheço. Vai usar isso pra cozinhar. Eu quero todas as pessoas que eu conheço, cara, eu acho que o Loop e o Sua Eternidade são duas pessoas assim que não são para de beber. O Sua Eternidade já ouviu uma história aí eu que parei de beber. Que é o contrário. Quer dizer, eu beber? Como é que eu parei de beber? Tipo, eu perdi o gosto por beber. É, aí tá vendo? O Loop não precisa parar de beber, cara. De vez em quando, mas. Não sinto falta, não. O Loop é tranquilo. O Loop bêbado tá aprovado, cara. Eu deixaria casar com uma filha minha, o Loop bêbado. Porque ele só fica... Ele fica amigável. Ele não acontece com vomita, não passa mal, não fala merda. Ele só ri um pouco mais do que o normal. Eu nunca fiz isso, nada. Isso é o certo, cara. Isso é o certo. Nunca fez. Você aí, nunca me viu sangrando. Não, nunca te vi sangrando. Claramente nunca te vi. Tem dois jogos que até então estão previstos pra sair em 2018 que eu tô esperando bastante, né? Pode ser que mude a data de lançamento de novo. Um deles é o Detroit, o Become Human, da Quantic Dream. Dessa vez vai? Lá do David Gaiola. É, não, tomara que vá, né? Tem data de lançamento já. Tá com data agora, é. É, tá com data já. Tá pra... Não, não tem data, só 2018, mas. Né? Não, mas ô GG, tava assim, tipo, começo de 2018. 2018 é uma data. Tava assim, começo de 2018, não tava tipo. É, eu lembro de ter visto data também, mas posso, sei lá, enfim. Assim, só tiraram. Datas nesse jogo são. É que nem o tempo, é relativo. É maldição. É maldição, exatamente. Mas eu tô esperando bastante esse jogo, ele vai continuar. Bom, se alguém já jogou ou já ouviu falar de Heavy Rain ou Beyond, qualquer outro, era o. Esqueci o nome. Ah, ele é naipe não. Desses? Pra mim ele era tipo meio. É o Índigo, Índigo Prophecy. Isso. Life is Strange. Não. Não, da empresa. Índigo Prophecy. Não é da Quantic Dream, o Life is Strange. É, os jogos da Quantic Dream são esses, assim. Eles são bem interativos. É um filme interativo, então você só vai interagindo lá com o cenário. E aí você vai seguindo as histórias. E aí tem milhões de escolhas. E aí muda o final, etc, etc. Então Detroit vai seguir bastante essa linha. Eu joguei ele na BGS do ano passado e eu tinha assistido um hands off dele no ano retrasado também. Pera, a gente tá em 2018. Tá, então ano passado e aí. Estamos mais rápidos que a velocidade da luz. Rolou um lag e foda. Aí, rolou um lag de tempo. É, e aí, retrasado, eu assisti o hands off, é isso mesmo. E aí, tipo, cada ano que... Tudo bem, foram só 2 anos, mas todos esses anos que eu tô acompanhando o Detroit, eu fico cada vez mais no hype, isso não é saudável. E aí eu quero jogar bastante. E o outro que eu quero mencionar, que acho que eu estou talvez mais ansiosa ainda, é o Bloodstained, que tá previsto pra sair esse ano também. Blood quem? Bloodstained. É o jogo do Igarashi. Popular Igavania. É Metroidvania que não é Metroidvania. Ah... É o novo Castlevania dele financiado pelos fãs lá. O Kickstarter que lá. O que foi o Kickstarter que foi na cauda do Mighty No. 9? Vai ser o novo Mighty No. 9, a galera falou, que merda. Espero que não. O demo dele. O demo que saiu em 2014 ou 2015, sei lá. O Kickstarter é 2013, né? Acho que ele é junto com o Mighty No. 9. Mas o demo que saiu... Por alguns meses de diferença. O demo que saiu pouco depois, um ano depois, dois anos depois, não lembro. É, foi só pros os colaboradores, né? Mas enfim, todo mundo conseguiu baixar por fora, né? É, eu baixei, eu não dei dinheiro pra esse. Eu só errei uma vez. Pode ser que esse fosse um acerto, mas eu decidi só errar uma vez. E eu joguei, assim, o jogo é meio lento, mas é aquela lentidão no nível do Symphony of the Night. Então... É, essa demo, ela saiu num early stage, bem tipo, no começo mesmo da parada. Mundo. É, tipo, bem early mesmo. Todo mundo realmente reclamou dessa lentidão do jogo. E eu creio que arrumaram um pouco isso, porque as builds posteriores, que depois apareceram, se não me engano, no ano retrasado na E3, e dos vídeos mais recentes também, que ele sempre atualiza, né, o canal dele com os vídeos demo do jogo, me parece muito mais rápido, e pelas pessoas que jogaram na E3 do ano retrasado, que jogaram, testaram lá e falaram com o Iga, eles gostaram bastante também, e parece que melhoraram essa questão da lentidão no jogo. Ou seja, nada de marcha atlética. Não. É assim, não, o gênero Metroidvania em si, ele não tá descoberto em nada disso. Ah, mas qual é o último bom Metroidvania que tu jogou? Cara, bom. Mas o Hollow Knight é incrível, por exemplo. O jogo da múmia. Correção, o Kickstarter dele foi lançado em 2015. Mas é porque é o seguinte, cara, esse gênero Metroidvania, ele não teve Triple A's da vida. É, porque é um gênero antigo, né, pra você colocar no Triple A. Tipo, óbvio que nego indie adora predar em essas paradas nostálgicas, mas Triple A geralmente não. Indie vive disso, né? Mas, por exemplo. Predar é um termo muito bom. O Hollow Knight, que saiu ano passado, que é um dos jogos mais bonitos do ano passado, assim, se não existisse Cuphead, ele seria o jogo mais bonito de 2017, em termos de arte. Caralho. Arte 2D, pura e simplesmente. Não. Se não tivesse existido Cuphead, teria sido o Hollow Knight, com certeza. E... Hollow Knight foi indicado em algum awards da vida aí. É, mas isso merecidamente. Mas ele tava na lista. É bonitinho, mas não é tão bonitinho assim. Cara, ele me parece bonito pra caralho. É porque ele não é o Cuphead. Ele tem um estilo único e tal, mas ele não é tipo a coisa mais bonita que eu joguei na minha vida. Okay. Parece. Você falou do ano. Mas ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo assim, nota 9. Facilmente. É, o Shovel Knight foi outro. É outro que vai um pouco por esse estilo aí, meio Mega. Caralho, é tudo de noite com essa porra? Hollow Knight é legalzinho, mas. Shovel Knight é legalzinho, mas não é nada demais. Ah, Shovel Knight, ok. Shovel Knight é divertidinho como um bom Mega Man velho. Outro dia de novo, não, mas eu, é não, mas eu entendo mas a opção, eu entendo a opinião do Castro, mas é. Mas tem uma discussão que a gente teve aí sobre o Sonic da outra vez. Que é o seguinte, pra algumas pessoas. Exatamente. Pra algumas pessoas, ser a mesma merda de sempre é algo bom, mas tem gente que, pras quais ser a mesma merda de sempre é, porra, por que eu vou jogar a mesma merda de sempre? Tô procurando outra coisa. Já joguei. Exatamente, é. O Castro, ele tem um perfil de... O Senhor da Eternidade tem um perfil de quem tá procurando sempre drogas novas, entendeu? Tem gente... É sério. Não é sempre não. Às vezes eu procuro drogas antigas com uma visão nova. Com uma visão nova, exatamente. E tem gente que tá confortável com uma droga antiga com outra embalagem. Essa que é a parada. Então, se você é uma pessoa que tá confortável com uma droga antiga, com uma outra embalagem, aí com uma narrativa diferente e tal, enfim, história, o Hollow Knight serve, o Shovel Knight serve, essa galera aí. O Guacamelee é um... Deixa de ser uma Metroidvania. O Ori and the Blind Forest não Ori, é uma Metroidvania. Aliás, esse Ori, ano saiu. Eu acho lindíssimo, cara. Esse vai sair sim o 2. É bonito. É. Vai sair o 2 esse ano, verdade, meu Deus. É uma das poucas vai coisas. Ter o 2! Uma das poucas coisas que vai sair exclusiva pra Xbox esse ano. Ih, caralho. Mas, que nojo. É. Peraí, exclusiva que você diz é tipo sem ser PS4 ou é exclusiva mesmo? A princípio não sai nem pro Steam. Sai pra PC porque você pode comprar na loja. Não, mas Windows, o Ori saiu pro Steam depois. Então, aí que tá, o Ori saiu pro Steam depois. O Ori 2 não vai sair pro Steam de cara. Ah, não, ok, e aí entra naquele segundo tópico até sobre as exclusividades que a Microsoft arruma, né? São várias delas são temporárias. Eu acho que exclusivo mesmo vai acabar sendo só o Crackdown 3, que é, enfim, mais do mesmo, daquele mesmo estilo de jogo típico de Xbox, que é ficar dando tiro igual um desenfreado com armadura gigante. Mas assim, o Crackdown 3 já é claramente o melhor jogo do ano, porque o garoto propaganda Microsoft é o tem três coisas exclusivas, que é Gears, Forza E é Halo. Só. É, tipo, vira e mexe sai uma outra coisa aí. Ali, né? Não, tem um outro também que é exclusivo pra Xbox esse ano, que é um de sobrevivência de apocalipse zumbi, que é o segundo jogo até Days Gone, pode ser? Não, Days Gone é nada. Então, é exclusivo Days do PS4. Eu vou lembrar o nome do cara aqui. Mas tem um outro cara aí que tá saindo que é exclusivo pra Xbox esse ano também. O jogo é feio, sabe qual é? É aquele jogo assim que você vê que, pô, parece jogo de Xbox 360 e Play 3. Não impressiona muito graficamente, não. E a jogabilidade é, cara, muito em função do gráfico é também. Anos 90. Também não parece muito. 90 é falar de gráfico. Gráficos. Mas a gente tem que levar em conta também o fator replay. É o State of Decay. State of Decay. Os dados de decomposição 2. Verdade. Ué, esse jogo não é antigo? Mas vai sair o 2. Vai ter o 2. Mas sabe qual é o lance da parada do gráfico? Eu concordo também que nem sempre gráfico é tudo. Mas, porra, se gráfico não serve pra nada... Ah, mas se gráfico não serve pra nada, por que eu compro um videogame novo? Não é que não serve pra... Porque é otário, mas é... Também, mas fora isso. Hoje em dia, tipo, não rola mais aquela parada que rolava antigamente de, tipo, aparecer um jogo e você falar, nossa, que gráfico foda. Não, meio que isso cara, é não, tem cap. Sim. Eu tive isso justamente com o Detroit. Esse Detroit que eu acabei de comentar aí, eu achei ele puta que pariu. Que Gegé, foda esse você gráfico. Fala Detroit? Sério? É. Detroit. Não, porque pra mim é muito anos 90 falar dos gráficos do jogo, tá ligado? Caralho, os gráficos eram muito massa. Esse Detroit é um dos jogos que eu também tô uma expectativa esse ano. Porque eu vi o os poros do Android, mano. Vai tomar no cu, dá pra ver tudo. Eu vi pela. Fala aí, Luke. Quem me deu um hype até desse jogo foi a própria Gegeca. Eu tava assistindo a reportagem que ela fez quando ela jogou esse jogo. Ela tava muito feliz falando do jogo. Que aí ela fala das escolhas, aí ela só depois reclama mais ou menos de algumas. Eu acho que é da lentidão em algum. Da mobilidade dos personagens. Da mobilidade dos personagens, que eles ficam muito duros. Isso, eu lembro disso. Dá pra relevar se você entrar do. Tipo, como é que é? Isso é Android, de, cara. Se você relevar do. Caralho, suspensão de descrença. Se você né, suspender isso, porque são androids, blá blá blá blá blá. Ok, aí, dá pra relevar, mas é desculpa de cuzão, assim. Eu achei. Isso é desculpa de cuzão, porque, pô, suspensão de descrença você pode ter jogando Final Fantasy VI. E achando a tela. Claramente. A Celis também. Enfim, mas eu não curti a mobilidade do personagem quando eu joguei. Ainda assim, não foi o suficiente pra baixar meu hype desse jogo. Puta merda. Mas, eu vi o trailer. O trailer me convenceu. E aí, depois, meio durões, assim, igual Heavy Rain e Beyond, não aprenderam essa porra? 8 anos já? Não, sabe, eu tô olhando. Tipo então assim, vamos lá. Problema. Tem a mobilidade da menina do Beyond, certo? O Beyond foi o último, né? Então, foi. Você pega a mobilidade dela, que, tipo, é um pouquinho travada. É. E aí você, tipo, melhora, assim. Melhora um pouquinho. Porra, mas aí é sacanagem. Porque o Heavy Rain é 2010. Em 2010, eu achei o Heavy Rain impressionante. Sacanagem combinada, sacanagem combinada. Em 2010. Não, o Beyond é de 2013. Isso. O Beyond é de 2013. O Heavy Rain 2010, eu lembro quando saiu, minha avó tava visitando a gente aqui no Rio, ela na época morava em Recife ainda, e ela entrou no meu quarto pra falar comigo, eu tava jogando Heavy Rain, e ela falou, que filme é esse? Porque ela, mas assim, e hoje não, vai acontecer igual, tipo, hoje vai acontecer igual. Vai, naquela época pessoas ela tinha 70 idosas, anos, agora tá com 80. Pessoas idosas em geral, que não tô acostumado a ver com isso, produção gráfica e tal, é tipo, realmente passa batido. Passa batido, por exemplo, a minha tia outro dia compartilhou um negócio que era tipo assim, os Beatles comemorando a vitória do Botafogo nos anos 70, sei lá. Aí era tipo uma montagem horrível. Era o Adnet, cantando, né, provavelmente. Era tipo uma parada tipo tosca, assim, e ela falando como se fosse real, tá ligado? Tipo, é difícil. Cara. Assim, porque É o viés, cara. Você já quer acreditar em alguma coisa, entendeu? Aí você posta, ó, Lula falou que pagou o triplex mesmo. Aí, ó, aqui, ó, safado. É o viés. Mas assim, eu queria defender o Detroit, que, tipo, eu tô olhando os screenshots aqui. E realmente, assim, é o mesmo canivela de sempre. Mas parece que as emoções estão muito bem feitas, as emoções dos personagens. Tem uma garotinha chorando e, tipo, tá realmente real. Eu lembro que no Heavy Rain era, tipo, todas as emoções eram meio durr. Parecia que o cara era meio mestre. As emoções era fazer cara de cu. Na época, pro Beyond, eu já tinha achado os gráficos do Beyond bem legais, assim, pra época. Ele foi lançado em 2000. Eu joguei no ano que lançou. Então, tipo, 2013, assim, eu já achava os gráficos do Beyond bem legais. Agora, o Detroit, cara, eu joguei ele uma vez e vi o games, o hands-off, né, da outra vez, que era tipo uma build ainda anterior, e já achei foda pra caralho. Cara, tá demais, eu tô bem ansiosa. Desculpa, eu tô rindo aqui, é porque a GG e o Lupe falam Detroit. Isso é muito anos 90, cara. Falar Detroit. Sei lá, eu ouço Detroit, aliás, eu fico Detroit, pensando, em geral, é uma cidade muito anos 90. Porra, é Robocop, né, viado? Porra. Sim. É por isso que eu tô achando estranho todo mundo falar de Detroit, porra, ninguém vai falar do Robocop, merda. Mas olha só, o quem era Uncanny Valley pra caralho, e hoje em dia me dá um pouco de Ansa de vômito. É o L.A. Noir, cara. O L.A. Noir. Ah, L.A. Noir é horrível. Eu tava vendo alguém jogar esses dias, tipo, saga, e aí... Mas por que Uncanny Valley? Porra, cara, porque... Cara, GG, é esquisito, GG. Tu tem que ver o L.A. Noir. O L.A. Noir é a então, cara... Então, o tá aqui comigo não, pra não jogar é no quesito tá de né? serem robôs, é no quesito de serem, tipo, personagens virtuais aqui. É, não, e assim, as pessoas têm expressões faciais... reais, assustadoramente reais. Só que tem aquele problema de jogo de videogame que é o seguinte: a pessoa faz a expressão facial e depois fica te olhando com cara de robô. Mas se mexe que nem um boneco. É. Sim, com cara de retardado mental. E fica te olhando com cara de retardado mental por 5 minutos, tipo Mass Effect, enquanto você toma uma decisão. Você fica lá olhando, aí a pessoa fica lá com aquela cara de bunda. E quando a pessoa tá mentindo, que ela começa a olhar pra um lado e pro outro, chega uma hora que parece assim, cara, esse cara tá forçando toda hora olhar pro lado, só sacanagem, cara, não é possível. O olho e a boca em geral é muito ruim. O olho e a boca fica mexendo quando o cara fica tá falando, mexendo. É isso aí. Dá vontade de morrer, cara. Parece que o cara tem um monte de tique nervoso ao mesmo tempo. Aquela série de YouTube da laranja, que era uma laranja com a cara de pessoa que o maluco fazia. Laranja. Sim, exatamente isso. Annoying Orange, é isso. Cara. Parece que botou a boca por cima, sabe qual é? É isso aí. Caraca, eu voltei 30 anos no tempo agora. Annoying Orange. Sim, é. Ei! É, laranja irritante, virou até série de TV depois. Série de TV? Que irado, cara. Isso me lembra também aquele. Shit My Dad Says. Twitter fez sucesso. Aí virou eu comprei ele. Virou a série do. E aí virou Shatner. A série do William Shatner, que é uma merda de série. Nossa, horrorosa. Não durou. Gente, nada supera The Osbournes em falar merda. The Osbournes já era muito bom. E é muito anos 90. E é educativo. Você tá vindo já, doido? É 2000 já? É 2000. É 2000 e muito. É 2000? Comecinho, né? 2000 brau. Eu cheguei naquela idade em que você tá velho pra caralho. 90 fica muito enevoado, faz a mesma coisa ali. Cara, pior que, tipo, confundir anos 80 com os anos 90 é válido, mas 90 com 2000 muda muito, cara. Eu confundo. Mas é porque você ainda. Olha só, amigos, vamos eu ser. Sou muito jovem. Vamos dar um desconto. The Osbournes é 2002 a 2005. 2002, dá pra dar aquela confusão. Dá pra dar aquela leve confundida. Ninguém é. Que mais era criança, mas também ninguém era adulto, tinha o Dive. Ninguém era adulto pra caralho. Então dá pra dar aquela confundidinha assim. Tá todo mundo aqui com 14, 15. A GG tinha 12 anos. Os outros estavam tudo com 14, 15, 16, o Dago tava com 20. É por isso que eu me confundo nas idades ainda. Não, tudo bem. Às vezes as pessoas falam, eu nasci nos anos 2000 e eu acho que é 90 por algum motivo. Entendi, assim, entendi. E é engraçado você ver o que é nostálgico pras pessoas de gerações diferentes. E minha irmã, que vai fazer 18 agora, nasceu em 2000. Aliás, parem com essa porra de piadinha de bem-vindo à safra de 2000. Vão tomar no cu de vocês. Que é o ano que minha irmã nasceu. Olha, cara. E aí? Isso é piada de quem joga FIFA, tá ligado? Claramente, é piada de quem joga FIFA. É isso mesmo. Porra. E olha porque só. Agora esse ano, GG, é 2018. E as meninas que nasceram em 2000 vão fazer 18 anos. Então, depende disso. Aí todo ano, em grupo de WhatsApp de homem, tem a piada recorrente que é o bem-vinda à safra D. Aí só troca o ano e bota uma cara de uma garota de parece ter 18 anos. É a mesma garota há 50 anos. A garota deve ter uns 30 já. Nunca foi engraçado, nem da primeira vez. Não, nunca. Mas é muito piada de quem joga FIFA, gente. É piada de fifeiro. É piada de fifeiro. Com certeza. A primeira vez deve ter sido tipo a Emanuele. A imagem, entendeu? Mas aí olha só. Beleza. Esquece o The Osbournes. Esquece o... Qual era o jogo que a gente tava falando? Detroit. Qual era o outro jogo, GG? Tu tinha outro jogo aí. Bloodstained, eu tinha falado. É verdade. É o Mighty No. 9 do Castlevania. Isso, é que eu confundi com o outro jogo. Eu confundi com o outro jogo de vampiro que vai sair também. Qual de vampiro? Eu gosto de vampiro. Cold Vein, é o da Bandai. Ah, tem o Cold Vein. Ah, tá, é o Dark Souls de anime. É, o Dark Souls de anime, exatamente. Olha só, olha só, gente. Eu e o Lupe, a gente tava vendo aqui no Réveillon um vídeo que é sensacional. O vídeo que o cara fez, hein, Lupe? Aquele que é o... era um cara, um youtuber de Dark Souls, que ele falou, cara, hoje eu vou falar de uma coisa que não é Dark Souls, mas já que tudo é Dark Souls, o vídeo é sobre Dark Souls. E aí ele baseado nessas manchetes que saem, tipo, Cuphead ou Dark Souls dos jogos 2D. Depois que ele mostrou que era... Não, mas isso é verídico, eu ouvi isso na BGS. Eu estava jogando Cuphead na BGS e um menino atrás de mim falou pro amigo dele, esse daí é o Dark Souls da nova geração. É porque tem duas obras. Não, ela não faz isso. Se fosse você lá, você ia preso. Mas ia preso. Elapso. Oi, meu amigo. Você vai me achar muito infame e retardado, mas okay. Você viu que quão irado é esse nome do Cold Vein? É muito irado esse nome, né? É muito irado. É muito irado, cara. Tem um trocadilho, cara. Eu tô impressionado. Cold Vein. Tô impressionado com esse trocadilho. Essa foi tipo o dia que eu me liguei que Afternoon é Afternoon. Porra! Mas Jéssica, é culpa sua. Isso é culpa sua, porque isso é culpa da forma como eles educam as crianças, entendeu? É você que financia essa merda. Eles educam com decoreba, bunda, em vez de ensinar de verdade. Como a lógica das coisas, né? Não ensino com decoreba não, filho. Tô sorry. Eu tô brincando, gente. Eu sei que você não vai ser diferente de todas as outras. Mas o... Deixa eu só falar... Você vai falar de Cold Vein pra esse ano? Não, eu não ia... Eu ia falar um pouquinho. O meu amor usa chapéu de cowboy, todo mundo sabe. Ah, tá. Vai sair mais um jogo de vampiro também, né? Que é aquele vampiro, que é a história de um médico que vira vampiro. Caralho. Até aí não diz nada. É porque pelo que eu vi, lembra aquele jogo Vampiro à Máscara que tinha? Sim. Bloodlines. É Vampire, tem Redemption também, eu acho. Né? Isso, então. Bloodlines é bom. Vai ser nesse, pelo que eu vi, vai ser nessa vibe aí de você é um vampiro e aí você tem que manter a máscara, você não pode sair escrotizando todo mundo, mas você tem que se alimentar e aí você tem que lutar contra a fera interna. Aí parece maneiro, hein? Aí vai ser nesse coisa aí. Eu estava aqui vendo a lista dos jogos previstos para 2018 e aí eu vi que vai sair um Kirby novo. Eu já estou no hype desde já. Mas pra onde? Qual 3DS. É 3DS? É uma das poucas coisas que vai sair pra 3DS, mas... Ah, tá. É pra 3DS. Já tá quase acabando o ciclo 3DS. É, assim... Vai sair... São jogos que estão atrasados, esses jogos aí que vão sair pra 3DS esse ano ainda, e tem um que vai sair pros três. 3DS, Wii U e Switch. Eu esqueci qual é. Mas tem um jogo especificamente que sai os três joguinhos da Nintendo. Provavelmente. Olha só. Enquanto você pesquisa, eu vi aqui que vai está previsto para sair este ano também o Ace Combat 7. Isso. Eu joguei ele em VR. E eu achei uma das coisas mais sensacionais do universo. Talvez tenha saído só no Japão. GG, desculpa. Mas sempre que alguém fala em VR, eu penso em VR Troopers. VR! Que começa a tocar aquela música na minha cabeça. Hey, fazia de VR! Virtual Reality! VR! Hey, VR! VR! Isso é muito foda! Vai se foder! VR Troopers! Vai sair? Então, eu vou usar um termo anos 90, então, pra falar. Vai sair esse Combat 7 em realidade aumentada. Virtual. Realidade nós virtual. Somos realidade virtual. Isso. Okay. Então, realidade nós somos virtual. Realidade enfim, virtual. Foda-se. Eu joguei ele em VR, cara, é uma das coisas mais fantásticas do universo, apesar de eu ter visto muita gente saindo, passando mal, prestes a vomitar, assim, do cockpit que montaram. Então tá bem feito bem. Então, cara, exatamente. Ah, mas eu achei foda, eu consegui não passar mal, mas ele é muito fácil passar mal ali dentro, mas eu achei sensacional, assim, ele dá realmente uma experiência de que você tá dirigindo um carro. Então eles fizeram um bom trabalho. Sim. Você é um Top Gun sem os tons homossexuais. Meu Deus. Sim. Sem Kenny Loggins. Cara, tem um. É Kenny Loggins, please. Tem um brinquedo no Epcot, na Disney, que ele era um simulador da NASA pra sair do espaço, que eles deram uma tunada pra baixo. Tipo assim, menos extreme pra galera. E ele dá a sensação de que você tá saindo da Terra na nave indo pro espaço. É irado. E aí você tem a opção de ir no leve, que é um corredor verdinho, ou no médio, que é o laranja, mas não existe opção. Yes! A opção eu sou o cavaleiro do espaço, não tem mais. Aí você tinha que ir surfando no isso deveria ser uma opção, realmente, todos os jogos. Deveria ser uma opção no Ace Combat, inclusive, cavaleiro do espaço. A opção bota pra fuder. A Aliás, eu tenho um Oculus Rift aqui, eu não uso pra porra nenhuma. Foi uma das piores coisas. Tem isso, é. Por que tem isso? Tem isso? Eu tenho aqui do Samsung. Passa pra cá, vocês estão armados, vocês estão uns bagulhos. É da Ju. Empresta, tá bom, vou pedir pra emprestar. O Colt vem, tanto tá nessa parada de Dark Souls, o caralho é 4, que eu tava vendo aqui as notícias relacionadas a ele, né? É, Colt Vein é mais do que um anime Dark Souls, explica o diretor. Que bom, né? Ah, sim, Bandai, obrigado. Prepara seu anime Souls-like Colt Vein para 2018. Mas ele é da From anime Software Soul. E é da... Não, tem uma, não é da From não. É da Bandai. Não é da From, não. What the fuck? É da Bandai só. É da Bandai. Não, pera. Calma aí. Ah, tô esperando. Vai. Não. Vai falando aí. Então, isso. Tem duas coisas que viraram adjetivos agora, dois anos pra cá. Quer dizer, de uns anos pra cá. Dark Souls e Black Mirror. Tem que acabar essa porra, meu. Deixa a porra do Dark Souls e do Black Mirror. Deixa morrer, né, cara? Deixa em paz, cara. Tudo é... Porra, mas isso é muito Black Mirror. É muito, né, cara? Tanto é muito Exalted. É muito Exalted. No Steam tem uma tag lá de gênero que é Souls-like. Tem que acabar essa porra, brother. Tem que acabar, tem que deixar morrer. Tu vai ver os jogos aliás, que tem. Aliás, essa porra nada a ver. Metroidvania é outra coisa que tem que morrer também. É. Isso aí eu já discordo. Cala a boca. Tá errado. Discordo muito. Discordo pra caralho. Por quê? Você não, discorda? Morrer enquanto rótulo, entendeu? Porque você se prende muito. Não, eu sou a favor de Não. Eu tô falando morrer enquanto rótulo. Óbvio que não quero que o estilo morra. Não, o estilo fica, mas é. E quando você bota o rótulo no Metroidvania, vem muita carga em cima disso, entendeu? Aí uma coisa que eu quero fazer diferente. Não, que nem Final Fantasy, né? É igual Final Fantasy, é. É isso aí. É igual Final Fantasy. E aí você mata essa porra. Não, mas imagina se lançasse o Final Fantasy XV chamado Aventura do Noctis. Isso. Porra. Bravely Noctis. Cara, é o caso do Bravely Default, cara. O Bravely Default é incrível. É incrível. É. Se o nome dele for Final Fantasy, não ia ter feito metade do sucesso. Ele teria sido considerado um dos piores jogos de Final Fantasy. Piores Final Fantasy. mas aí. Tira o peso da camisa, o negócio fica lindo, boa. É foda essa porra. Isso faz diferença, cara. A gente tá predisposto já a esperar alguma coisa. Dando um retorno direto a Dragon Ball, tira os pesos da roupa lá. Isso. Ou tira a pulseira do Yusuke lá no Torneio das Trevas também. Faz a sombra do Pum sai voando dele. E aí, quem mais? Ninja inimigo. O que você espera pra 2018, além de poder jogar videogame? Meu amigo. Cara, olha, antes do PH falar, cara, eu tava cismando que esse jogo era da From Software, mas eu pesquisei aqui e não tem nada de From Software nele, ele é só da Bandai. Essa porra de rótulo tem tanto que acabar, pra você ter uma noção. Eu achei que esse jogo era da From Software, de tanto pra que falaram ver. Que ele é um Dark Souls anime. Toma no cu esse Dark Souls-like, caralho. É. Igual o ano passado teve gente que achou. Já acabou, Jéssica? Teve gente que achou na época do Nioh, que Nioh era da From também. Teve um pedacinho da. Nioh, Dark Souls Samurai. Nioh é Omega Force, né? É, Omega Force. Dark Souls Samurai. Vai lá, Ninja inimigo. Sabe qual é o outro jogo bom? Cara. Ah, não, esquece, deixa eu te contar. Não, mas, assim, eu tenho percebido que cada vez menos eu tenho entrado nessa indústria do hype. É uma coisa boa, né? Vou descobrindo os jogos que estão fazendo sucesso, os jogos que estão na moda, conversando com o Ilaps, com a GG, com o Daigo, com a galera. Então, tipo, Horizon, um jogo que eu nem sabia que existia direito. Do nada eu tava vendo a galera falando, falei, interessantezinho. Aí eu olhei, comprei, joguei, que a galera, minha avó tava falando, mas eu não tinha entendido nada sobre o jogo. Tô jogando, nem sabia do que se tratava. E eu tô olhando a lista aqui dos jogos, eu tô descobrindo os jogos, ou relembrando os jogos que vão sair esse ano que eu nem lembrava. Tipo, Ni no Kuni 2. Eu falei, caralho, maneiro, Ni no Kuni 2. Isso aí tá um jogo que eu acho que vai ser maneiro. Até porque Ni no Kuni 2 era pra ser ano passado, né? É, ele faz de isso não é bom. Ou sim. Adiaram pra 20, acho que é 23 de março desse ano. Cara, se é pra refinar mais o jogo, eu sou sempre a favor. Não, sim. Mas anúncio de atraso nunca é uma coisa tipo assim, está tudo bem. Não, sim. Não, a pessoa não encara com bons olhos, mas se é pra refinar, deixa ele lá. Eu acho o contrário, eu acho que qualquer jogo que sai na data prevista tem alguma coisa errada. Sem dúvida. É justo. Tem algum problema. Cara, a Blizzard é muito boa em lançar jogos na data prevista. Mas é porque a Blizzard, a gente já conversou, ela pode cuspir no chão. Ah, é da Blizzard, então... É todo mundo mulher de malandro, todo mundo gosta de tomar porrada. Mas esse tempo tem que acabar também, mulher de malandro. Meu Deus. É um selo de qualidade, de fato. É entre aspas, mais um rótulo. Eu que... é. Cara, a Blizzard fala assim, vou lançar um jogo em 2030. E é isso. Em 2030 ela lança. Mas e o teu o Ni no Kuni 2 aí? País de 2-2. Eu só ia dar o exemplo do Last Guardian, que foi um jogo que demorou 1 bilhão de anos e não foi nem bom nem foi ruim. Foi. Pelo contrário. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Não sei se é bom ou se é ruim. Então, sei lá, quer dizer nada. Cara, o Last Guardian, ele cai naquela coisa do Inafune pro Mighty No. 9, né? É melhor do que nada, é ponto. Pelo menos saiu. É tipo... Eu acho isso pesado. É aqueles pais que levam o cartaz pra formatura da filha, né? Fulana, você não fez mais do que sua obrigação. É aquela parada, tipo, é. Tipo, The Last Guardian, você não fez mais do que a sua obrigação. Eu vou admitir uma parada pra vocês. É muito bom. Lembra que a gente gravou o episódio de Last Guardian? Eu não tinha terminado Deus, ainda. Eu falei, terminou. Vou sair aqui pra no final. Você não terminou, você não terminou, né? Uhum. Tudo bem. Se eu fui dormir. Foi dormir. É. Bem, meus amigos. Passado, eu teria ganhado. Ni no Kuni 2. Ni no Kuni 2 era um jogo que na época, ele fez muito sucesso. No Kuni 2, eu lembro que chamou muita atenção, principalmente porque ele tá abandonando essa questão de jogar Pokémon, que muita galera não tinha gostado, apesar de eu ter achado maneiro. Muita gente falou, não, isso é meio chato. Então eles mudaram um pouquinho a mecânica, vai ser mais RPG-like, um pouquinho de action, só com uns bonequinhos mesmo. E o jogo é lindo demais, eu só quero mais ver aquela coisa linda. Pronto, não tô com hype, mas quero ver mais coisa bonita. Ele vai ter um modo construção, que você vai ter que reerguer o reino, né? Você vai ajudar a menina lá, que é a rainha, a reerguer o reino. Então você vai ter que fazer, construir coisa, vai ter que achar personagens pelo mundo que quer pra trazer pra sua cidade, pra eles construírem comércio, etc. Aquela porra do Bravely Default. Tu jogou Bravely Default? Joguei. Sim. Então, tinha aquela cidadezinha lá embaixo que tinha que ficar construindo, fazendo as paradas. Deve ser. É só mais um recurso pra fazer uma side quest. Além disso, eu tava olhando. Ni no Kuni 2 é um jogo que eu quero jogar, tenho interesse, mas não tô. Eu tava olhando a lista aqui e vi um outro jogo que eu tenho interesse, que eu não tô. Mas Darksiders 3. Eu conversei. Esse eu quero. Porque Darksiders 3? Sim, agora você vai jogar com a Fúria. Caraca. E você vai brincar de Belmont, porque a arma dela é um chicotão. Exatamente. E Darksiders é uma série em que eu conversava muito com o Mamute sobre como uma série legal. Por algum motivo a minha cabeça processou Darkstalkers. Nossa, não. Quase. Seria legal o Darkstalkers, mas enfim. Darkstalkers 3? Quando foi o 2? Em que mundo eu estou? Foda que o Darkstalkers 2 não chama Darkstalkers 2, né? Por algum motivo... A Gigi tá achando engraçado porque foi exatamente isso que ela pensou. Ela, 3? Já? Em que mundo eu estou? O 3 existe, mas o 2 não. Por um momento eu fui pra Terra 2 e voltei, desculpa, gente. Darksiders, eu já conversava com o Mamute, era um jogo muito maneiro, que não fez tanto sucesso, sei lá, até HQ se fudeu. O 2 até fez, o primeiro que não, porque ele veio naquela onda de você parece demais com God of War, tinha vários na época que tinha isso. Não, ele parece demais com God of War, mas também parece demais com Zelda. E que porra é essa? O 2 parece Zelda, vamos com calma. Não, tem até um streaming que eu fiz do Darksiders 1, nem tinha o 2 ainda, eu acho, que eu virei e falei, caraca, esse jogo tá parecendo Zelda. Só faltava ter o barulhinho. Você tem muita exploração. Agora, Darksiders 3, ele traz de volta a vida série, que a série ela foi desenhada pra você entender que vão ter pelo menos 4 jogos, e depois que a THQ se fudeu, a gente pensou, essa personagem aqui acabou, uma pena. E aí volta com o terceiro episódio, mostrando o terceiro personagem dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Que é a mulher do chicotão. A Fúria. Da arma do Kurama? Rosa de espinho. Rose Whip. O chicote de rosas. Chicote de rosas, isso. Ela tem tipo um chicote de rosas, boladão. E eu falei pro Mamute, vai ser muito irado se aí depois lançarem o 4 com outro boneco e lançarem o 5, que tu joga co-op, 4 players, moleque, cada um com um boneco e vai lá. Tchau. Vou te falar que esse era o plano original quando essa porra ainda tava na mão do Madureira, tá ligado? Tchau. Isso é muito maneiro. Esse era o plano original, mas aí a THQ explodiu e várias coisas foram compradas por outras pessoas. Explodiu! Agora, existe um jogo que eu tenho hype pra caralho, sim, não dá pra esconder. E é engraçado que eu nunca sei quando ele vai ser lançado, porque eu não fico olhando quando ele vai ser lançado. Nem ele sabe, mas eu cara. Vejo... Eu vejo. Ué, tá aqui agora mesmo. Kingdom... Mas o que que é? Ah, Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Mas ainda tá. Mas aquela porra lá de quem se odeia. O S.A. foi confirmada? Vai ter mesmo essa porra? O S.A. não sei, só sei do Toy Story. Ô, PH. Toy Story já foi. Você viu que vazou o final, né? Não, sério? Kingdom Hearts. Vazou o final. Vai mostrar o Mickey lá na porta do Kingdom Hearts e ele vai falar que vai comprar a escuridão. Comprar aqui. Tudo. Muito bom, hein? Parabéns. Eu vou comprar a escuridão. E aí, foda-se. E no Kingdom Hearts 4 vai ter os Simpsons. Fantástico, cara. Cara, eu percebi que era uma bela personagem de Simpsons. Eu comprar um final assim gratuitamente. Eu falei, caralho. Não vou parar nela porque parece que é uma piada, mas eu posso nem poder. Eu fico na dúvida, né? Muito boa essa, parabéns. Posso dar meu único hype pra 2018 que pode não sair em 2018? Ninguém sabe quando vai sair. Só falando, só terminar esse negócio aqui no Hearts, é o único jogo, às vezes, que eu penso nele e tiro a roupa pra ter mais prazer pensando nele. Sim, é importante isso. Sim. Eu acho que vai ser muito bom, entendeu? E eu tô esperando isso muito tempo. E é um sentimento quente no coração quando eu penso, caralho, vai chegar. Vai ser muito bom. Sem roupa é quente. Não, sem roupa no Rio de Janeiro é um estado comum, eu diria. Ah, é verdade, né? Até porque eu acho que não teve um Kingdom Hearts ruim ainda. Então... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Hold my beer. Meu pai, meu pau tá doendo. Não. Só uma pessoa não, se Jessica, contenta não... com muito pouco, brother. Vai ser não, Jéssica. Agora entendi. Pode falar aí lá. É, verdade. Então, o único jogo que eu tenho hype, só que provavelmente não vai sair em 2018, embora o nego tenha estimado que sairia no final de 2018, é o novo da CD Projekt Red. O Cyberpunk 2077. Ah, porra, parece que vai ser maneiro mesmo. Porra. Esse vai ser do caralho. Mas eu acho difícil que saia em 2018. Eu acho que vai atrasar, porque nego nem soltou porra nenhuma até agora. 2030 essa porra. Eu vou, 2077. Tipo, o anime soltei, ninguém soltou nada ainda. Você falou no Project Red e ressuscitou um negócio que eu tô querendo falar com vocês. Tô precisando da ajuda dos meus amigos. Quem é que tá abrindo e fechando a porta aí do armário? Não. Obrigado. Sei. Eu esparrei numa parada aqui, mas não é uma porta não. Fica tranquilo aí. Uma coisa que eu queria muito conversar com vocês, que vocês podem me ajudar nisso. É que eu joguei. Um dos primeiros jogos que eu joguei no PlayStation 4 foi o Witcher 3, da CD Projekt Red, jogaço. Reconheço que é um jogo muito foda. Joguei a porra toda. Só que eu me cansei muito jogando. Eu não consegui jogar muito tempo. Falei, caraca, cansei desse jogo. Preciso parar um pouco. E eu terminei o jogo com aquela sensação de, cara, é um jogo bom. Mas sei lá, não tô gostando, não gostei tanto assim. Eu reconheço que é um jogo muito bom, mas eu me cansei muito jogando esse jogo, sei lá. E eu comecei a ter essa sensação com Horizon, quando vocês falam pra eu jogar. Aí eu comecei a jogar o Horizon, e eu tô falando, caralho, eu tô reconhecendo esse jogo, é muito foda, mas eu tô cansado desse jogo, tô de saco cheio. Sabe o que chama isso? Chama ficar velho. Você fica velho e você quer transar, mas o seu pau não sobe mais, entendeu? É muito... Acho que é isso, cara. É isso, com certeza. Nossa. Bela analogia. Mas tem alguns jogos, que eu não sei se é pela minha punhetagem interna, minha vontade, que vira um hype... movido à vontade, sei lá. Final Fantasy XV, eu joguei ele diretão, achei maneiro. É, certo, você conseguiu? Joguei diretão, lembra? Mas é que aí que apela pro seu lado que se odeia, entendeu? Mas é porque o Final Fantasy XV, ele é um jogo rápido, comparado ao The Witcher e o Horizon. Não, que? Ele é, mas fez numa sentada, eu entendi que foi isso. Não, uma sentada não. Final Fantasy XV é rápido, porra, comparado ao Horizon? Fica fazendo Horizon. Eu não sei, eu tô... Para lá, olhando a paisagem. Eu tô jogando Horizon há muito tempo, cara. Eu tô jogando há muito tempo Horizon. É comprovado que dá pra zerar o 15 em, tipo, 25 horas, 30 horas. Dá pra tu zerar o Horizon em 8, assim. Ah, tá, tudo bem. Ah, eu não sei, pô. Eu não sei. Porque, por exemplo, assim, o The Witcher, eu peguei todas as armaduras, eu matei todo o bestiário, eu fiz tudo. É porque o The Witcher 3 já saiu completo, então você tinha as sidequests todas. O Final Fantasy XV saiu pela metade, pô. Esse Season Pass aí agrega, tipo, você pega as três. São três que saíram, né? As três DLCs, né, de história, dá o quê? Umas, sei lá, 5 horas a mais de jogatina. Cara, mas sabe que eu tô chegando à conclusão? Ah? Outro jogo que aconteceu isso comigo foi Just Cause 3. Eu comecei a jogar e falei, cara, que maneiro, tem a roupa de voar e explodir as paradas. Yes, yeah, cansei. Não, Ninja Inimigo. Ninja Inimigo, deixa eu te falar. Eu acho que o problema é com o Sandbox. Não, Ninja Inimigo, deixa eu te falar. Você está virando um fifeiro. Você não descobriu qual é o seu FIFA ainda. Fifeiro sujo. Mas você virou um fifeiro. Moleque, a minha mesa de trabalho é só nego falando de porra de pacotinho de figurinha no FIFA e o personagem e tal. Eu imagino. E eu sou a Acho Juba Verde no pacote. Fala pra eles. Fala pra eles que. Fala pra eles que o teu amigo. Fala pra eles que o teu amigo tirou um Neymar Team of the Week, que eles vão ficar bolados, se souberem. Porra. Mas quebrou a televisão. Não. Quebrou a televisão igual o maluco do Cristiano Ronaldo. Eu me mantive calmo e tá tudo bem. Olha só. Eu peguei o seu time, ele falou W11. Ah, W11, ele, o Winning Eleven. Gostava mais. Caralho, bem justo. O lance é que você não descobriu qual é o seu FIFA ainda. O seu FIFA pode ser o próprio FIFA, pode ser algum jogo de luta, pode ser Call of Duty, pode ser algum MOBA, mas você tá virando um fifeiro. Você quer que o espaço do 0 a 100 km, na adrenalina e na saciedade de tá jogando o jogo, seja menor. E aí esses jogos clássicos aí de primeira... terceira pessoa, de ação, etc. Essas porras de jogos de 10, 11 horas aí não te fornecem mais isso. Enjoa rápido. Porra, mas você tem razão, cara. É isso, cara. Eu acho que é como se eu estivesse me acostumando à droga e eu preciso de drogas mais pesadas pra sentir efeito. Não, eu não sei, são drogas que agem mais rápido. É porque a questão é o seguinte: pode ser que esses jogos não estejam mais respeitando o seu tempo. Tem isso também. Que é isso. É um grave fator, né? Já não tem muito, pelo que eu sei. É, porque a parada é a seguinte, por exemplo, eu ano retrasado, joguei 2016, né? Eu joguei Uncharted 4, Dark Souls 3 e não lembro, teve algum outro jogo grande que eu joguei. No ano anterior eu joguei Far Cry 4, Metal Gear 5 e o Bloodborne. E cada um desses jogos, tirando o Uncharted, que é menorzinho, cada um desses jogos me consumiu no mínimo 100 horas. Piru! No mínimo 100 horas! Piru, piru, teteia! No mínimo 100 horas. 100 horas. É, não eram 100 horas. Cristãs. Meu piru foi no mínimo em 100 horas. Caraca, e essa frase. Bela frase. É a melhor recepção de um podcast que já houve na vida. Mas muito tem que falar, tem que ser falado. Ri pra ser caralho. Palavra contada. Por escrito dá pra entender. Ri pra caralho. Botou a dentadura no cu e riu pro caralho. Ri muito. Exatamente. Vocês estão entendendo o jogo da parada. Claramente. E aí agora que o. Agora que o Mamute entrou, Mamute, fala assim, vai tudo, interpreta aí, vai tudo, vai com tudo, cara. Vai com tudo, cara. Viu? Ih, cara. Não pode ser mais anos 90 do que isso. Ih, bateu no cara aí. Bateu no cara. É, bateu no cara. Você colocar esse aí e vira o Ken do Street Fighter. É, vira o Ken. E eu tô falando isso do jogo não respeitar o teu tempo e tal, até em função de uma conversa que eu tive com o Ogro lá em Porto Alegre, no seguinte sentido. O Ogro tem uma filha e tal, mesmo quadro social teu aí. E aí, invariavelmente, você acaba tendo menos tempo pra dedicar a tua punhetinha virtual, né, que é fazer um videogame, e enfim, tem que ir pra casa e ser uma de família. Mas o lance é que muitos desses jogos, eles inclusive não respeitam o nosso tempo nesse sentido, de eu não poder parar a hora que eu quero e voltar depois, entendeu? É, não dá pra eu parar um The Witcher no meio da missão e voltar depois. Às vezes eu volto e já me perdi completamente. Logo vê se eu até consigo de qualquer jogo que não seja jogo de celular. Joga celular, você não. Cara, no meu PS4, hoje em dia, eu vou parar o jogo, eu paro o jogo em qualquer momento, eu vou lá, boto ele pra... E foda-se, quando eu volto a jogar no mesmo local. Não, eu sei, não, isso o jogo faz. O jogo tem save state hoje, o videogame tem save state hoje. Mas o lance é o seguinte, o teu estado mental não volta rápido pro jogo. Porque são 15 botões pra você saber. Segura L2, aperta triângulo, bota pra cima, não sei o que. É isso que... Além disso, penso também que às vezes esses jogos demoram um pouco mais pra você sentir que tá fazendo algo. Tá no controle, tanto, avançando na história. É isso. Cara, Horizon, às vezes, jogando, aí quando eu vejo, eu tô lá no acampamento pegando o bicho, a máquina, depois eu tô tentando sobreviver um cara, aí eu falo, caralho, eu nem andei na missão principal ainda. Horizon é um tipo de jogo, e The Witcher também é, que se você não conseguir jogar ele intensamente, pelo menos a parte da história, eu acho que você não consegue jogar direito. Tem que ser um jogo intensivo. Não é tipo, por exemplo, Mario. Eu tô jogando Mario. Não é pra casuais. Não é pra casuais. Acho que isso que você tá falando se aplica talvez a Zelda também? Não sei. Zelda novo é meio simples. Não, porque Zelda você vai lá, você entra na dungeonzinha, você faz as dungeons lá, tu termina a dungeon, fechou, beleza. São milhares de dungeons, cara. Sim, mas dá uma sensação de morte, entendeu? Teve um programa anterior aí que a gente tava gravando, que eu tava falando que o Mario Switch, e alguns jogos do Switch em particular, eles te dão estrutura de jogo de console, mas eles te premiam na velocidade de um jogo de celular. E o Mario, por exemplo, tem essa característica fácil de você perceber, que é, eu ando 5 minutos no mundo e ganhei uma porra de uma lua. O Loop pegou o meu Switch aqui no Réveillon pra jogar, e ele falou, vou fazer um jogo do zero. Aí começou lá um new game, e ele jogou uma hora e meia, talvez, não lembro quanto tempo ele ficou jogando zero. Foi. Mas aí eu peguei o Mario pra continuar jogando hoje, e o save que foi feito por último era o dele, entrou no jogo dele, né? Aí depois eu dei load no meu. E aí, por curiosidade, eu fui ver. Ele já tinha pego 41 luas em uma hora e meia de jogo. Então é um jogo que te premia muito rápido, toda hora. Mas o Loop é uma máquina também, né? Não. Caralho, que homem. Fora aqui, as fases já são naturalmente mais curtas e não tem muita coisa que você tem que saber. Tem muitos comandos no Mario. Tem como você pular dando pirueta, tem como você andar pulando, dançando ciranda. Tem vários comandos que dá pra você fazer que enriquecem a jogabilidade se você quiser jogar no modo dublê de ação. Se procurar uns vídeos aí no YouTube, o bot viu vários já. Ah, eu já vi. Eu tenho uns caras que estão treinando pra fazer speedrun e é tipo. Isso. É bizarro. Sinistro, cara. É modo dublê de ação. É o Mario, cara, fazendo parkour. Realmente é o Mario parkour. O cara joga o chapéu, cara, pula na cima do chapéu, aí pega impulso, joga o chapéu de novo, não sei o quê. Se você quiser jogar assim, isso vai te exigir um treino. Mas isso, o jogo não te exige isso quase momento nenhum. O máximo que o jogo te exige é saber alguma das quatro formas que você tem de dar um pulo mais alto que um pulo normal. Tem quatro formas de fazer isso no jogo. Cara. O jogo quer que você saiba uma. Você pode. Eu não dominava isso nem no 64, imagina no Odyssey. Você pode bater de bunda no chão e pular. Isso é um jeito de pular mais alto que o normal. Você pode pular, andar pra um lado e depois pular pra trás, ele pula mais alto que o normal, ele dá uma pirueta. Você pode abaixar e pular, ele dá uma pirueta e pula mais alto que o normal. E você pode jogar o chapéu e pular, e ele pula mais alto que o normal. O jogo só te pede basicamente isso, e tem várias formas de fazer. O resto é exploração, é você achar as luas, é você ficar fazendo panorama 3D no cenário pra achar algum buraco escondido que uma perspectiva de câmera não encontra, né? Eles herdaram isso do jogo do Toad, do minigame do Toad no jogo de Wii U. E o próprio jogo do Toad como um todo. O jogo não te exige muito jogabilidade. Então você pode passar um ano jogando Mario, que quando você abrir ele, ele vai continuar sendo Mario. O Horizon, como tem alguns meses que eu não jogo, eu já me confundo, eu me confundia na época que eu tava jogando os dois ao mesmo tempo, e mais ainda vou me confundir agora, os botões do Horizon e do Zelda. Que ataca, que monta no cavalo, que entendeu? Eu tenho que arrotar, como alguém fez aí, Senhor da Eternidade. Me acostumar com os botões de jogo. Essa era fácil, vai. Mas tem jogos que são desses jogos AAA e extensos, etc., que não te exigem isso. O Uncharted da vida não te exige isso. Ele é muita pouca. Porque a mecânica do Uncharted é: você tem uma granada, uma corda e uma arma. A arma vai mudar. Tirinho, cover, tirinho, tesouro, puzzle. Não tem power up. Tirinho, cover. Não tem power up. O Dark Souls também, pra falar. Todo mundo tem que falar do Dark Souls sempre, né? Dark Souls também é a mesma coisa. Seria Uncharted, Dark Souls, toda conversa, se entender o infinito, ela vai acabar no Hitler. Nazismo, agora, né? Como é? Como é que é, Dani? Tem uma teoria que se você continuar conversando, se uma conversa se estender, uma discussão se estende por tempo suficiente, ela chega em alguma acusação de você é nazista, racismo, ou você... Hitler. Racismo, racismo, literalmente racismo. Hitler. Sempre uma hora alguém é acusado de ser meio Hitler. E em jogos isso é Dark Souls. Em jogos isso é Dark Souls. Toda conversa, que se tende ao infinito, ela vai falar Dark Souls. Ou você para de conversar a tempo, ou ela vira uma conversa sobre Dark Souls. 2018, 2017 tem sido assim. Mas enfim, isso foi só um mini ensaio que eu queria fazer sobre. Mini ensaio. Porque muita galera. Das galeras de podcast aí, né? Por exemplo, o Márcio Barros lá do Super Amigos acabou de ter uma filha. O Márcio Barros acabou de ter uma filha também. Então, talvez é alguém que vai passar por esse detalhe, né? Ele postou uma foto no Twitter que é ele com a filha no colo dormindo jogando 3DS. O Ogro tem uma foto igual. O Ninja Inimigo talvez tenha tirado uma foto igual em algum momento da vida dele. 3DS? Moleque, 3DS foi meu brother. 3DS é o brother. Meu novo brother agora é o Switch. O Switch é esse jogo, é esse console que é portátil, o caralho é 4. É o console do pai moderno. É o console que matou o meu 3DS, vai se fuder. Vai se fuder, né? Mas. E o pior é que eu fui um dos poucos otários que comprou o New 3DS. Eu também fui. Tamo junto, cara. Eu serei uma otária em breve. Seremos otários. É o tipo. tipo de coisa de gente que come no Bob's e joga FIFA. Cara, é. Eu sou obrigado porque o 3DS que o Ninja Inimigo me vendeu, a porra do direcional analógico se desintegrou em meus dedos? Sim. Que isso? Não dá pra comprar, mas... de novo aquela porra? Dá sim. Coxinha? Eu quero comprar pro meu controle de PS3, inclusive, tá tipo destruído. Nossa, muito bem. Ah, o meu PS3 parece uma gosma que derreteu. É, tá um negócio crocante, parece, tá bizarro. Quando eu vou jogar com ele tá falando assim pra mim, mate, meu por favor. Exatamente. Não, e tinha tanto tempo que eu. O meu Play 3 tava com loop, né? O Play 3 tava com loop. E aí quando eu peguei com o loop de volta, tava com aquela gosma. E eu olhei aquela porra e falei, cara, isso claramente não é culpa do loop, porque tudo no Play 3 tem essa gosma. E porque o 4 não tem isso. É a gordura do dedo. É o material. O material derrete, cara. O material da alavanca do... Porque o do meu PlayStation 3 tava assim também. Isso, é o material que ele fez. O DualShock 4 não tem isso. Não é imune à gordura humana. Não é imune à gordura humana, o do 4 é, entendeu? Mas o problema... Não, mas eu acho que não é nessa questão só da gordura. Eu acho que quanto mais tempo ele vai ficando quieto lá e tal, ele vai derretendo mesmo. Eu não jogava o meu. O meu PS3, eu tinha dois controles. Um deles ficou esquecido lá no armário há muito tempo. Quando eu tirei ele, ele tava lá. Ele não tava mongolão. Agora ele tá mongolão. O Xbox One e o Play 4 não tem isso, porque os controles meus aqui tão bonitinhos ainda. 4, 5 anos. Mas olha só, aí é isso. Né? E aí é isso. Eu acho que é isso sobre o perfil de jogador e tal. Eu acho que uma variação que dá pra gente fazer é fácil sobre a relação que cada um tem com esses jogos AAA. Que é a questão de eu tenho tempo pra jogar, eu não tenho tempo pra jogar. Eu acho que eu tenho muito a crença de que se organizar direitinho, todo mundo transa. Porque tem uns malucos lá que jogam Street Fighter comigo, que os malucos têm 2, 3 filhos, tem até às vezes mais de um casamento, sei lá. Tem uns malucos assim, caralho. E os malucos conseguem jogar, cara. E tem uns malucos que jogam FIFA, que é a mesma coisa. Mas ele também só joga isso, né? E aí eu acho que pode ser também um pouquinho da ansiedade de estar sempre jogando que a galera tá jogando pra conversar e tal. Pode ser. Não, mas olha só, você não pode jogar só isso, sendo que o seu isso vai mudando aos poucos. De novo, quando eu falei lá em 2015, eu começo do ano joguei, não sei se foi Far Cry ou Bloodborne primeiro, mas eu só joguei um, aí depois eu só joguei outro, e foi Far Cry primeiro, e depois eu só joguei Metal Gear 5, eu joguei 3 jogos. Eu queria muito jogar o Persona 5, aí eu tava só jogando o Persona 4, falei, pô, vou jogar o Persona 4 aqui, peguei emprestado com o Lube, vamos lá. Okay. Tá só jogando Persona 4. Aí de repente rolou eu vou terminar, eu ia terminar ali normal. De repente, porra, não. Joga só o Horizon agora. Jogando só o Horizon agora. Aí, olha como o Persona 5 que eu queria ter jogado com a galera, quando a galera tá comentando, ficando lá pra trás. Aí eu vou terminar de jogar o Horizon no meu tempo. Mas vou olha terminar, só. Terminar de jogar o Persona 4 depois no meu tempo. Aí eu vou chegar, quando eu começar a jogar Persona, quando terminar Persona, tem 1000 horas. Quando eu terminar de jogar Persona 5, eu vou estar. Vai estar todo mundo falando de um jogo 2019. Eu vou estar tipo, porra, maneiro. Mas aí eu jogo Persona 5 Dragon Ball. Não, mas olha só, eu adotei uma parada que é o seguinte: eu pego um FIFA da vida, sendo que o FIFA pode ser um jogo de luta, tá? FIFA é uma designação genérica pra esse jogo, pra te dar uma recompensa rápida. Ano retrasado e ano passado, até setembro, eu joguei Street Fighter. Aí quando saiu o FIFA, eu fiz a burrice de comprar o FIFA no lançamento, e aí, enfim, sabemos o que aconteceu. Mas agora eu já parei de jogar FIFA, eu meio que parei com FIFA e voltei a jogar Street Fighter. E eu tô jogando Mario. Você pegou o Neymar secreto lá? Peguei, mas olha só, é porque aí tem uma terceira dimensão, que é o aplicativo de celular. O aplicativo de celular... Caralho, como... que nojo! Calma, deixa eu explicar. Porra, vocês vão entender. Pode explicar. Quando vocês souberem o motivo, vocês ficarão enojados. Vocês não necessariamente sabem, eu tenho um certo problema de vício com o jogo. E à medida que você vai ficando adulto e começa a poder jogar jogos que valem dinheiro, tipo bolsa de valores, você tende a fazer isso. O problema... poker eu nunca me arrisquei. Eu vou pra bolsa de valores, mas não vou pra poker. Eu tenho algum amor à minha vida. Mais difícil. Poker é muito mais difícil, cara. Não é jogo. O que é isso? Bolsa de valores não é jogo. Pra mim cara. Porque é o meu conceito... Cara, é jogo. Eu jogo porque eu quero. Eu tenho uma recompensa. Eu tenho entrada e saída. É a mesma coisa do que apostar em cavalo. A minha recompensa é ver lá o Bitcoin, aí pro Itaú subindo. E aí, pra eu não ficar o dia inteiro... Você tá falando que é a mesma impressão que eu tenho em brincar de Auction House no WoW. É a mesma coisa. É por aí, exatamente a mesma coisa. A gente conversou não tá sobre longe, isso. Não. Na pizza lá. E pra eu não ficar igual um retardado jogando na bolsa e no Bitcoin o dia inteiro, o FIFA me deu uma aliviada nisso. Porque aí eu abro o FIFA aqui, Entendi. Aí eu olho aqui e falei, porra... E as paradas, jogava um FIFA. Amanhã é sexta, né? Daqui a pouco já é sexta. Então se eu começar a comprar algumas cartinhas baratas aqui agora de jogador, sexta, sábado e domingo, as cartas sobem de preço. Porque tem um torneio de fim de semana e os caras querem comprar jogador pra poder se ganhar de fim de semana, entendeu? Aí isso me dá aliviada. Lápis, não é isso. É isso, cara. O pessoal no trabalho, eles não falam sobre jogar FIFA. Eles falam sobre vender e comprar boneco. Ah, então é que nem eu. E o cara, assim, hoje em dia, jogar FIFA não é nem mais da parada. Hoje em dia, a parada são os bonequinhos. As pessoas estão se divertindo com bonequinhos. Não, mas é muito mais divertido. O jogo, foda-se. O jogo é mó RNG do caralho. Não, o jogo é igual desde 2002. O negócio é o bonequinho. Não, claramente, o negócio é o bonequinho. É muito mais maneiro o bonequinho. É muito mais maneiro. Fico olhando aqui, pô, a cartinha colorida, Neymarzinho, bonitinho. Peraí, deixa eu voltar no negócio. PH, você não vai mais jogar o Persona 5, é isso? Vamos jogar, mas quando eu jogar Persona 5, vocês vão nem lembrar o que é Persona 5. Não, peraí. Rapaz, calma. Você tá reclamando de barriga cheia. Imagina eu que tenho um backlog de 40 jogos de PlayStation 3 pra jogar. Nossa. Você apaga, você apaga. Você apaga. Você tá falando de barriga cheia. Você buscou. Mas você acha que eu não tenho? Olha só. Eu vou passar pra você, Mamute, rapidinho, só os jogos de PS3 que eu coloquei especialmente na minha frente, na sala aqui, pra eu sempre lembrar que eu tenho que jogar eles. Porque eu comprei eles e eu tenho que jogar. Never e forget. Estão lacrados. Ultimate Marvel Capcom 3 tá lacrado aqui. Esquece. Cara, por que você comprou esse lixo? Não, ah, beleza. Só, calma. Deixa eu só falar todos, aí a gente faz... Ah. Esse aí você Remember pode queimar. Me. Remember Me. Esquece. Dynasty queimar Marvel, também. Darkness 2, Dead Space 3... Dishonored, Beyond Two Souls, Batman Cinza, que não dá pra ler daqui, é um Batman Cinza. Tá pro cachorro. Caraca, Batman Grey, é um gibi do Jeff Loeb com o desenho do Tim Sale, Batman Grey. Fala isso, se não acontece. Old Man Batman. Max Payne 3. Nossa, Lei do Mar. Batman chama Cavaleiro das Trevas, cara. Borderlands, The Pre-Sequel e Mamute Me Segura, Lightly Return. Daqui, me olhando. Atrás deles ainda tem os jogos que eu falei. Não vou jogar, foda-se. Oh. E aí, tapando aqui no foda-se, tá Assassin's Creed 2, Silent Hill HD Remake, Mortal Kombat, sim, lá. Eu nunca zerei esse Mortal Kombat. Nem eu, cara. Demon Soul, esse Demon Soul do Senhor da Eternidade, ele nem sabe. Não! Caralho, tá com você então. Eu achava que tava com você. Ó, o Demon Souls, o servidor vai ser desligado no final de fevereiro, hein? Tem que jogar logo. Tem um mês. Pra, enfim, ou seja, ele não vai, né? Quiser jogar online, né? Dá pra jogar online. Não, dá pra jogar, sair, mas aí não tem tanta graça. Sim, Jolly Cop. Pegado. Deixa eu te falar uma parada. Tem certos jogos, e eu boto Persona 5 no topo desses jogos a que eu me refiro, que não importa quando você jogar, você vai ter o que discutir com seus amigos. Eu te garanto que quando você terminar, pelo menos eu e o Lupe estaremos aqui pra debater com você. Verdade. A gente vai debater com gosto essa merda, cara. Não, tem muita coisa pra falar. É igual. Sabe o que é? Olha só. Isso é legal. É igual o Final Fantasy XV, cara. O Final Fantasy XV, se você terminar de jogar hoje e ligar pro bode, pode. Vamos falar de Final Fantasy XV. Cara, ele vai ficar felizão por horas com você conversando, cara. Mas o que eu achei maneiro no Final Fantasy XV, que foi muito melhor do que o próprio jogo, foi jogar e encontrar todo mundo também jogando, descobrindo, e muito recente, com todos os sentimentos e as paradas. Então a gente ia discutindo indireto, isso era muito maneiro. Isso é uma parada que eu só consigo fazer se eu pegar o jogo que tiver todo mundo jogando. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a fazer, igual teve no Final Fantasy XV, e igual teve no Persona com a GG, o Loop, igual, sei lá, eu Douglas e o... também jogou. O Daimon também. Eu também joguei essa porra. E igual eu e o Bod fomos com o Far Cry 4 e o Metal Gear 5, que a gente também jogou a mesma coisa ao mesmo tempo. Vamos começar a sincronizar o que a gente tá jogando nessa porra. Vamos. Porra. Um por trimestre, Pacto de Sangue. Pacto de Sangue. Chega meu chilete. Clube do livro. Pega meu chilete aqui pra me cortar. É isso aí. Essa parada. A gente vai pegar esse trimestre, a gente vai jogar esse jogo. Eu assumi que a minha missão é Horizon. A minha missão de Horizon era do trimestre passado. Não, já passou. Horizon foi. Cara, Horizon saiu em fevereiro de 2017. Caralho, é tudo isso. Cai, 2014. Porra, mas sempre tava jogando essa merda. Que é, mas essa merda? Eu fui lá pra jogar em setembro. Eu também não zerei, tá? Calma. Eu posso. Eu tô com a missão de agora em janeiro terminar tudo que eu não terminei em 2017. Que eu comecei e não terminei. Eu tenho o Uncharted, o Mario, o Zelda, o Horizon e o... Nem lembro. Terminou a merda do Zelda? Porra. Chegou 1000 horas dessa porra. Pra você ver. E eu quero terminar esses caras. Só pelo menos... O Zelda não precisa terminar agora, não. Mas eu quero fazer uns... Uma porra de uns... Eu quero voltar a jogar essa merda. Boa noite. Boa noite. Depois a gente pega aí. Vamos pegar um em fevereiro, um desses triple A da vida aí, vamos pegar. Missão do bimestre, pô. O que, que vai sair então, do bimestre? Vamos com calma. O que, que vai sair aí, então? Com calma. Cara, olha, você não tá entendendo. Eu vou olhar aqui pra gente. Mas você não tá entendendo. Um bimestre. Jogar aqui? Inteiro. Não tem muitos jogos que não, tem fevereiro... data certa, certinha. Não, os jogos de fevereiro tem vários já. Os jogos de fevereiro já. Janeiro, fevereiro, março, tem data já, todo mundo. Primeiro trimestre, T1, tá tudo fechado já. Ah, é? Olha só, a gente pode, por exemplo. Pac-Man Championship Edition 2 Plus. Claramente. Que beleza. A gente... Ó, tem o Yakuza. O Yakuza jogou do Noken. Eu topo fácil. Que é como é que é? Não, não, eu quero o Yakuza normal. Não. Vai ser Dragon Ball FighterZ. Vai ter. Mas não é tipo zerar. Mas é jogo de luta, mano. Fazer torneiozinho maneiro pra fazer streaming. Vai ficar bom, demora. Precisa de dedicação. Precisa ser fifeiro. Mas é pra ser fifeiro. Tá bom. Mas tempo você já não tem. Você tá fudido, então. Vai ser um T de Dragon Ball Z, galera. Vambora. Tá bom, beleza. Um T Dragon Ball Z, 2T. Aí já, aí realmente, como a gente já disse, fica um monte de gente sem data. Mas esse ano, olha só, já introduzindo aí a minha participação no programa, que é a minha grande expectativa, a minha maior grande e gloriosa expectativa, eu tô coçando meu ânus pra não ficar pensando nisso o tempo todo, mas eu lembrei agora que, por exemplo, a minha capa do Facebook, aquela foto de capa Bitcoin de Revelations. Bitcoin Revelations, que é o... Vermelho Morto Redenção 2. Vai ter essa porra mesmo? Vai, mas vai, cara. Vai. Tá pronto o jogo. É, quem liga? Tá vivendo numa caverna, hein? Eu ligo. Eu quero, pois é, isso. Teve uma loja que até soltou a data de lançamento. Tipo, eles colocaram assim, rapidinho, no ar. E aí depois eles viram que fizeram merda e tiraram a data de lançamento. Mas tava previsto, a data que eles colocaram lá era pra junho, se não me engano. Junho desse ano. Boto fé. Eu vou tentar descobrir qual é a data certa aqui. Então, se for pra junho. Se for pra junho, eles vão anunciar isso lá pra fevereiro, março. Isso. Que aí é o final do primeiro trimestre, pra já o pessoal se preparar pro segundo trimestre. Porque sabe qual lance, o Nijimil? Enfim, não precisa nem falar do Red Dead Redemption, tem 50 programas aí em que a gente fala sobre o primeiro jogo e eu fiquei apaixonado por essa porra na época, 2010. Foi graças a esse jogo. Você tá dialogando com o Ilapsinho de 2010. Tô dialogando com aquele jovem esbelto, bicepudo. Bicepudo? Bicepudo! Entre outras coisas. Mas fala aí, GG. Tu era só a cabeça, hein, Lápis? É verdade, tu sabe que era foda. Cadê? Deixa eu abrir aqui a imagem. Já tá procurando as imagens. Foi aí. Pra... A loja tinha colocado 8 de junho. 8 de junho. Ela colocou o jogo online na loja lá pra vender, e tal, fazer a pré-venda. E aí, tipo, viram, fizeram cagada e tiraram a data, deixaram só 2018. Aí, essa mesma loja, ela tem alguns créditos porque eles fizeram a mesma coisa com GTA V e acertaram a data. Ah, ok. Então já é incidente, né? Não é crédito. É incidência o nome disso. GTA V foi setembro de 2013. O Red Dead Redemption 2 é claramente o cara que eu estou mais esperando pra esse ano. E é um jogo. Se a gente for lembrar o primeiro, é um jogo que você faz em 20 horas. E aí, quando eu falo 20 horas em 2 meses, é o seguinte: em 60 dias, você jogar 20 horas de um jogo. Parece que é muita coisa, mas parece que é muita coisa, mas a parada é o seguinte: não, 20 horas é pouco. É pouco. Mas o lance é o seguinte, eu vou pegar duas experiências aqui. Uma é a do Nini. O Nini, uma bela época da vida dele, ele falou: cara, eu tenho a faculdade, sou casado. Quando eu chego em casa, eu faço as coisas da casa, fico com minha esposa e uma hora eu vou dormir. Mas entre esse período, dá pra eu fazer alguma coisa da minha vida. E eu vou jogar uma hora de videogame por dia. E o Nini fez isso durante uma época, não sei se ainda tá fazendo. E uma hora por dia, tu zera um jogo desses por mês. Não estou dizendo que todos os dias você vai ter uma hora do seu dia. Cara, é só desinstalar o Facebook que você vai ter. Isso é verdade. Foi o que a Flávia fez. Ajuda bastante. Uma hora. E outra experiência que eu vi também, isso foi há alguns anos, foi num podcast aí, dos que eu ouvia na época, talvez o Papo de Gordo, que leram um e-mail de um cara falando que ele parou de ficar vendo Facebook, Instagram, essas coisas todas. Eu lembro dessa história. E falou: vou ver um filme por dia. E o cara viu um filme por dia todo dia do ano. Aí tem um terceiro, que é o Fred. O Fredão fez essa porra. O Fredão teve uma época que ele sumiu de Facebook. O cara era 4. Porque ele faz jogar videogame. Ele falou: cara, eu tô perdendo o maior tempo com essa porra de ficar vendo internet, notícia de Romero Jucá e o cara era 4. vou jogar videogame. E aí eu falei, caralho, tu não faz a mesma coisa. E aí eu tenho alguns meses feito isso. O problema é que eu fico jogando FIFA, pô. Eu sou um imbecil. Se eu estivesse jogando alguma coisa boa. Fifeiro safado. Eu sou um fifeiro safado. Eu já quase desinstalei o FIFA do PlayStation 3 vezes. Eu até hoje não tive força. Preciso que alguém venha aqui e faça isso pra mim. Eu posso fazer isso pra você. Beleza. Eu fazia pra você. Beleza. Ano novo, eu e Luke teríamos te dado esse prazer infinito. Cara. Eu vou fazer. Prazer infinito! Mas eu vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Não, agora eu tô sem monitor. Mas agora a gente tá gravando. Mas agora. Faça isso. PS4. Vou fazer agora. Remoto do PS4. Deixa eu ver ele. Vamos lá. E aí, enquanto isso. Carlos, eu acredito em você. Vamos lá, eu vou mandar print. Enquanto isso, eu vou falando aqui com vocês. Que é o seguinte. Tá acontecendo, mas tudo bem. Que é o seguinte. Eita, apita muito meu PlayStation, cara. Ele tá muito com problema. Eita. E aí, se você faz uma parada dessa, por exemplo, o Life is Strange, que a gente foi gravar um podcast, a gente jogou logo antes de gravar. Vocês não lembram disso? Sim. É verdade. E a gente jogou, são mas 14 horas. Mas é porque tem sempre jogo. Alguém que patrocina essa punheta, que fica lá falando assim, cara, joga essa porra, ei, vai, joga essa porra. A gente é bom que não funcionou esse em mim. É bom não, pô, porque você deixou de gravar vários programas legais com a gente nessa expectativa. Pô, o Life is Strange, eu tava gravando. Tenho certeza que ele tá fudido com isso. Tu não jogou a porra do Sonic? E a gente não tava assim, joga, ei, Sonic, ei, não, joga. Mas joga, esse já tinha sido vendido pra mim sem vocês gritarem, eu já sabia o que eu ia fazer. Mas não foi sobre vender pra vocês, sempre foi pra fazer você gravar com a gente. Foi sobre ter experiência com a gente. Foi sobre fazer parte. Mas Life is Strange eu não quero, por fazer exemplo. Parte do todo. E aí, enfim, além do Red Dead Redemption, é um jogo, né, que você gostaria, Dario. Enquanto isso, eu tô desinstalando o PlayStation, o FIFA aqui no uso remoto do PS4 mesmo. Além do Red Dead mesmo? Vou desinstalar. Além do Red Dead Redemption, eu tô razoavelmente de olho no Code Vein, no Dark Souls anime. Eu andei dando umas lidas na história, enfim, e tive acesso a alguns materiais aí do jogo. A premissa é interessantezinha, tem a ver com a... um trocadilho que o Siletrinidade pegou aí da veia e tal. Caraca, fantástico. É muito sensacional o nome, sensacional. Aquela chavinha que gira na cabeça. Isso, faz aquela chavinha que gira. Parabéns, Japão. E em função também de ter dado uma olhada aí no processo, enfim, processo aí, o God of War, eu tô com uma leve fé de que não vai ser só um God of War da vida, que eu acho que vai ser um jogo bom mesmo, daqueles jogos assim de você olhar e achar. Cara, é outro jogo. Também. Agora é outro jogo. Não, agora não sei. Agora realmente um é outro verdade. Jogo. Agora realmente é outro jogo. Você pode estar errado. Eu comprei 4 rapidão, querendo eu sei. Na Draguete, enfim. E o The Last of Us não é esse ano, né? The Last of Us não é depois. The Last of Us é... Não, acho que é só 2019. E eu tava muito na expectativa também de ver duas coisas, né? Os exclusivos de Xbox One e eu... Pô, já tô bem decepcionado já, porque... você comprou essa porra, né? Morreu essa merda. Eu não vendi na época que era pra vender, agora eu me fudi. Agora eu tenho... Eles, a Microsoft encerrou, acho que ontem, a fabricação dos adaptadores do Kinect. Não, o Kinect já tinha encerrado, agora eles pararam de fabricar o adaptador. O Kinect só, não funciona pregou, nativamente neles? Pregou o último prego do caixão. Aí o Mamute, por algum motivo, não quis falar, né, que tem o Ori novo, mas o problema do Ori é que é o seguinte, o Ori provavelmente vai seguir a mesma linhagem do primeiro e sair pra Steam logo depois, né? Então, assim, não me justifica eu comprar essa Black porra Piru? Pro Xbox. É o nome? Claramente não é, mas enfim, Mamute... Você tá falando como se todo mundo tivesse condições de ter um computador bom, é um Xbox... Eu sei, cara, mas eu só posso falar por mim. Só sei eu. E olha que é o seguinte, não, esse... Quem falou essa porra, essa magia? Eu nem sei o que foi isso. Não falaram de God of War e nem Monster Hunter. Monster Hunter é um que eu estou louca pra jogar, mas eu acho que eu vou... Se eu falar agora, eu vou interromper o Carlos de terminar. Eu falei do God of War. God of War? O Senhor também, a gente tá achando até que vai ser um jogo bom de verdade, que não vai ser só mais um Sim, God of War. Um jogo de verdade, Eu acho que vão beber muito da fonte do... Vão beber bastante da fonte do Horizon aí, em algumas coisas, né? Eu sei que não é o mesmo estúdio, enfim, mas é tudo lá dentro da Sony. Vai ter truques. Uma parada, eu acho que eles vão pegar, usar a parceria do The Last of Us, que também ficou bem tranquilo. Exatamente. Mas só dando um pitaco aí antes da gente já falar do Monster Hunter, né, pra passar a palavra pra ela, eu acho que eu vou fifar essa porra desse jogo, mas vai ser bem pouquinho, porque jogo online, assim, MMO, não dá Você tem que acompanhar a velocidade da galera jogando, isso não é foda, senão não tem como. Mas acho que a minha grande expectativa mesmo é o Red Dead Redemption, e seguido aí pelo Ghost Vein e por esse God of War. E sempre a expectativa que tá ao longo aí do... Já tá entrando num terceiro ano de expectativa, que é o Street Fighter, ver se agora vai. Eu gosto do jogo. Eu gosto do jogo. Assim, eu já gosto do jogo. Mas cara, tem muita gente que ainda não gosta. Se você segue o Rod em alguma rede social, você sempre acha que Street Fighter foi muito foda. Não, eu gosto do jogo, cara. Eu gosto de verdade do jogo. É que tem uma galera ainda dentro da comunidade de jogo de luta, jogos de luta. Isso acontece no King of Fighters 14 também, tá? Não é só no Street, não. Que o jogo ainda tá meio... Ainda não tá bom o suficiente. Eu entendo o ponto de vista dessa galera. Acho que eu... E eu entendo que a Capcom queira, e a SNK no caso do KOF, queiram fazer esse público, enfim, entrar no barco, né? Não, mas no caso da SNK não tem nem dinheiro pra fazer isso direito, né? É, mas vão dar uma reformulada aí no jogo, parece. O caso da Capcom é... Vão, vai ter boneco novo. O caso da Capcom, também, sobretudo, é você trazer o público casual, que era a ideia desde o começo, né? Pro jogo de uma vez, né? Porque, enfim... Não tem modo de jogo pra esse cara que só quer jogar um joguinho ali. O cara ou joga online, ele tem que ficar lá esperando aparecer adversário. Não é imediato, igual o FIFA da vida. Street Fighter demora um minuto, às vezes, pra parear alguém. E esse cara não jogou ainda. Esse cara não pôde jogar ainda. Esse cara tem 50, 60, 200 GB pra atualização. E provavelmente agora no Arcade Edition é que esse cara vai poder começar a jogar. Fala, GG. Não, né? Pra gente terminar. Não, falta mais. Não. Falta o Daigo. Acabou todo mundo? Falta eu. Mas eu não tenho muita expectativa, não. Eu quero morrer. Ótimo. O Daigo vai comer muito no Bob's esse ano. Ah, fala aí, Daigo. Não, eu não gosto de Bob's. 13 razões por que o Daigo não tem expectativas pra 2018. Sei lá, minha vida 1, minha vida 2, minha vida 3, minha vida 4. A número 7 vai surpreender você. A única coisa que eu tô pensando bem agora é Yakuza. Yakuza. Ou o Yakuza novo. Que lixo. O Yakuza Rokutonokin também, mas... Ah, caso nem vem. Você tem dois Yakuza, né? Tem dois Yakuza esse ano. Yakuza e Yakuza Rokutonokin. Não esfrega esse câncer na minha cara, não, por favor. Gente! Ah, pelo amor de Deus, cara, tudo que você gosta tem no jogo. Tem até puta no jogo. Eu gosto de puta agora. Fala aí, Mamute. Fala, Mamute. Falaram de Bloodstained. Falamos, mas você não falou. O Castlevania que todo mundo espera que não seja ruim. Sai daqui, Mamute, vaza. Exatamente o que eu falei. Vai ser ruim. Que isso? Olha aí, já estou agorando o jogo. Como é que o jogo pode ter qualidade? Vai ser o Mighty Number 9 do Castlevania. Eu espero que seja muito bom, mas eu tô muito ansiosa pra jogar. Pelo feedback lá que eu venho coletando e tal, os vídeos que eu venho vendo, parece que tá show. Shop. Mas dá sempre. Tá chubo, mas sempre uma parece. Show. Sempre dá aquele medinho, né? Então. O lance é, cara, esperar pelo melhor e se preparar para o pior, entendeu? É, exatamente. Mas tem um jogo que vai sair, eu não sei se vocês comentaram, acho que não, porque, né, assim, é hora de levantar a polêmica. Que é o excepcional Final Fantasy XV. Eu tenho certeza que em 2018 ele sai. Sai. Final Fantasy XV já existe, caralho. Já que você é multiplayer, sai pro Steam mesmo, senhora. É porque... Não. Mamute quer dizer o verdadeiro Final Fantasy XV, que é tipo jogo completo, é isso, né? Exatamente. E não aquela trollagem que a gente jogou. É tipo isso daí. Ele nunca será completo. Porque tal qual Street Fighter V, que a Capcom liberou beta, o Final Fantasy XV, a Square também meio que liberou um beta, então a gente jogou. Ele tem começo, meio e fim, mas é um beta, porque eles estão completando ao longo de 2017 e 2018 os buracos que ficaram na história com os Season Pass. Então eles lançaram dos três Brothers agora em 2015, ao longo de 2015, mais o pacote multiplayer. E agora, ao longo de 2018, eles vão lançar o das Mulher, que é da... Vamos lá, Mamute, me ajude. É a Luna, a irmã da... Eu não sei o jogo. Eu sei que tem os personagens loucos aí. Ser a Luna. Você irmã tá contando do cara pra te ajudar, mas ele nem jogou essa porra. Iris, isso. E... Pô, diz que esse é o melhor personagem do jogo, pô. Então lá, as três personagens que eles vão lançar nesse pacote das mulheres é a Iris, que é a irmã do Gladiolus. Aí vai ter a Luna, que não sei porquê, vai ter um capítulo, mas terá. Mas suas mulheres treta? A Iris vira uma caçadora, né? Tipo, enfim, foda-se. Mas, gente, cara, para você tá, o que você tá querendo dizer? Infelizmente não vai ser isso, porque Final Fantasy XV é tipo uma criança que nasceu sem braço e sem perna. Alguém foi longe nessa analogia. É, nada contra criança sem braço sem perna, por favor. Final Fantasy XV é o menino Charlinho? Nada, cara. Cara, é muito horrível o que eu vou dizer, mas não importa. Ter prótese, se vai botar um negócio. Não vai ser completo. Você vai ver que Final Fantasy XV nunca vai ser completo. Final Fantasy XV vai estar sempre um. Eu não sei mais como continuar isso sem ficar muito ruim. Mas nós nunca nascemos completos, chega, cara. Chega. Que ideia é essa de perfeição? Você olha, é um eugenista? Chegamos no nazismo, pronto, platinamos. Eu acho que o ponto dele é que quando você pega um cocô e você tenta colocar, sei lá, morango, chocolate em cima dele, não vai consertar. Esse não é o meu ponto. Com a minha analogia, só pra deixar não? bem claro. Então, se, então você, você gosta de Papo de 15, então. Você acha bom, só incompleto. É isso. Ai, ai, eu só quero morrer, cara. Eu já nem sei mais o que, que eu tava falando, eu já perdi o fio, sei lá. Agora a gente voltou abaixo de frente, soco de raiz. Deu fio. Já... Não, é porque, cara, essas analogias me deixaram muito sem chão agora, eu tô muito bom. Entendi. Você ficou muito emocionada. Não, eu tô em choque. O 15 tá sendo um jogo saindo, ele tá em processo, um demo que tá sendo completo. Uhum. Mas vai chegar lá, vai chegar lá. Vai chegar lá. Uma hora vou lançar a versão completa. Final Fantasy XV aconteceu exatamente a mesma coisa. Vamos lá. Vamos supor que eu sou um cara que vou fazer um jogo e a Ju, ela tá pensando num jogo e tem uma ideia toda um jogo. Aí ela tá contando pra amiga dela como vai ser o jogo inteiro dela. Só que eu cheguei na sala, ouvi 5 minutos de como vai ser o jogo, fechei e falei, cara, vou começar fazer uma parte desses 5 minutos. Então eu vou inventar o resto de um jeito nada a ver e vou encaixar nesses 5 minutos que ela disse. Que isso é Final Fantasy XV. É tipo Star Wars 8, então. Tipo isso. Que... Não, pera, calma lá. Oh, deixa eu só fazer um adendo. Tudo bem, eu entendi a sua analogia, apesar de ter sido horrível, mas... Mesmo uma criança usando próteses, ela... Não, eu não quero estender isso, cara. Vai ficar muito dark, estranho e tenso. Esquece! Já é isso o meu tempo ponto todo. O meu ponto é. De alguma forma as pessoas encontram felicidade. É isso que eu queria dizer. É por isso que eu gostei pra caralho do jogo. Mas é isso que eu tô falando, cara. Você não tem que tentar encontrar felicidade sendo completo. Você tem que encontrar felicidade na vida. E ponto. Entendi. Dá pra ser feliz sem perna e sem braço, então, se você quer dizer. Caralho! Ué, tô perguntando na moral. Cara, a gente vai deixar o seu silêncio servir como consentimento. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Puta que pariu. Pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. Vamos terminar o programa. Foi você que começou isso, só que eu deixar isso claro. Eu não quero mais conversar com nenhum de vocês hoje. Eu nem vou. Eu desisti de desinstalar o FIFA. Não, é. É de hoje, né? Eu gosto de jogos. Chegamos a uma conclusão muito importante. Pelo menos uma vez por trimestre, vamos ter um episódio sobre um jogo AAA recente no Baixo Frente Soco. Então, esse programa Este programa também serviu pra comprovarmos, beijos ao bode, de que não importa quanto tempo passa, a gente sempre vai voltar pra Final Fantasy XV. E que, a despeito, né, de toda a boa vontade, que você sempre pode gravar um episódio falando sobre pessoas que não têm braços e pernas. Caralho. Gravamos nós. Se a gente grava mais do que 90 minutos um programa, sai merda. Com certeza, é uma regra. Cara, a gente grava 15 minutos de programa, sai merda. Pode ficar tudo. Não. Você para a gravação logo, você grava o suficiente pra começar a falar merda. Exatamente. Porque você é um vilão. Exatamente. Ou você faz um programa enxuto, ou você grava o suficiente até ter vergonha do que você gravou. Que programa, amigos. Eu não tenho mais o que falar de 2018. Acabando a gravação, eu vou tomar um banho e a água que vai cair de chuveiro não será suficiente pra lavar a minha alma. Você ainda tem alma? Eu vou comer um sanduíche de porco, isso me deixa feliz. Sanduíche de porco. Caralho, eu vi uma propaganda muito boa, que é tipo, todos os animais são animais, não coma. Aí tinha vários animais, uma lista. Aí o cara botou uma linha assim, tipo, não, daqui pra cá eu vou comer. Que era tipo... Era tipo porco, vaca, pintinho, galinha, frango. E aí antes dele era o cavalo. Aí cavalo não, cavalo é zoado. Mas cavalo não pode comer? Cavalo pode comer sim. Cavalo é os franceses sim. Comem cavalo. Cavalo pode comer tudo que você quiser. Os mongóis também. Pode comer os cavalo. Os mongóis comem cavalo. Não, mas mongol é retardado. Mongol come o cavalo tipo cru, tá ligado? Sashimi de cavalo. Aham. Uh-huh. É. Sashimi de cavalo. Sashimi de cavalo. Fatia o cavalo e come no beiço. Vai lá. E lá? Faz um tartar de cavalo. Um pouquinho na sua luz carne de clareza. Pode. Não, cara, vamos falar de. Qual é o que a gente aprendeu hoje, lá? Nós aprendemos nada. Que 2018 será um daqueles anos incríveis que vai ter eventos únicos como Carnaval em fevereiro, Corpus Christi em junho, Páscoa em abril, Copa do Mundo em junho e julho, eleição presidencial em outubro, retrospectiva com Sérgio Chapelin, a Copa no meio do ano, meu título. Retrospectiva com Sérgio Chapelin e Glória Maria em dezembro. Glória. Os marcantes, as mortes que marcaram este ano, 2018, Glória Maria. Um ano de muitas conquistas para a economia, menos do Brasil. E também será o ano em que o Temer não renunciará. E foi isso que nós descobrimos esse ano. E que a cada 2 meses vamos ter um programa sobre um jogo específico. Que todo mundo jogou, ou não. Ah, é? Vai ter isso mesmo? É verdade? É verdade. Dizem que é verdade. Eu preciso jogar não. Também, não? Eu me comprometi 3 meses. O Ilapso jogou a barra mais em cima e falou, não. 2 meses. Dobra mesmo. Cara, o que já é assim, 1 mês, galera. Aí daqui a pouco aquele tipo assim. Você pode fazer o clássico de ler o resumo na internet. Pode, claro, sempre. Ah, e o melhor, ver o jogo no YouTube enquanto você tá indo pro trabalho. Eu já falei, teve um clássico. Jogo que eu gravei no Batman de Soco, que eu fiz assim, gravei assim, tá? Eu não joguei, eu vi tudo no YouTube. Não, nunca vou revelar. Já falei. Não vou revelar, nunca saberão. Nunca saberão. Mas eu joguei ele, entre aspas, vendo ele todo no YouTube indo pro trabalho. Cara, eu vou descobrir. E olha só, outra coisa. Teve um que eu também gravei assim. Revelei logo. Aí, olha só. Galera, eu nunca menti pra vocês. Beleza. Não, eu também não menti, não, tá? Eu também não menti, não. Eu só falei, só falando agora que teve um que eu joguei pelo YouTube. Falo logo. Qual foi? Sinceridade é tudo. 2018. Isso eu também nunca vou revelar. Nunca saberão. Pelo amor de Deus. Cara, pior é você recomendar o jogo que você nunca jogou. É tipo o Arthur faz. Não, mas olha só. Mas olha só, eu já joguei o jogo, que pra gravar o podcast eu joguei de novo pelo YouTube. Não, aí é válido, porra, não. É válido? Então tá bom. Aí é completamente válido. Não, ok. Pra se recordar, porra, não, isso todo mundo faz. Certo, não, então tá bom. Então, pode dormir tranquilo, fera. Tá bom, então eu vou dormir tranquilo então, hoje. E lá, turma, tranquilo, e todos os nossos ouvintes, amigos de poderosos amigos da justiça que quiserem entrar em contato para críticas, elogios, sugestões e porradarias, como eles vão entrar em contato? Senhor da Eternidade. Oi, contato. Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Tem um site, www.putaquepariu.com. Não tinha aquele e-mail contato@baixofrentesoco.com? Ele ainda existe? Existe, tá. Existe ainda. Isso? Então tem isso também. Não usa. Tem o Twitter, @baixofrentesoco. Eu ainda tenho um link @baixofrentesoco.com. Deve ter, cara. Você só não deve ter como acesso com ele mais. Você nunca mais vai acessar. Deve ter esquecido a senha pra sempre. Dá pra mandar e-mail, você só não vai conseguir ler. Não. O foda é que se não tiver a senha, fodeu, porque é a minha conta do... Fica tranquilo, cara. É a tua conta do PS4, é verdade? Fica tranquilo, não dá nada não. Mas tá lá ainda. Tá lá, tá tranquilo. Inclusive, eu tenho que lembrar quando é que renova o domínio. Eu esqueci desse detalhe. Tá, pode ser que a gente esteja perdendo o domínio, eu não sei. Vou lá pesquisar. De boa, de boa. Ninguém liga, não. Galera, tu baixa direto no cu de pau. Então, na eternidade, se o pessoal quiser nos encontrar no Spotify, como eles fazem pra encontrar a gente? Caralho, a gente passou muito minha barra, cara. Em breve. A gente ainda não consegue achar no Spotify, mas a gente tá descobrindo ainda como fazer. Já comecei a trabalhar nisso. A gente é novo nesse negócio de internet. Você, ouvinte da justiça que quer ajudar a gente, se você sabe como colocar nossos programas no Spotify, dá moral, manda e-mail pra gente, explica. Que isso, cara? Para de falar merda, cara. A gente já sabe como é que faz. Para de falar merda, Susão. Que isso, cara? Tá lá no, site do Spotify lá, cara. Tem um tutorial gigante lá pra você fazer recursos no próprio podcast. Não é difícil, né? Eu só não terminei de ler todas as micro-regras lá do que pode, que não pode, não sei o quê. Mas basicamente eu acho que se a gente colocar lá e marcar como conteúdo explícito, tá valendo. Tem um vídeo. O máximo que vai acontecer é chegar uma cartinha. Vai chegar uma cartinha do ECAD pro endereço antigo do Ninja Inimigo, onde ele não mora mais. Vamos lá, porra, você tá usando música e não tá pagando. Toma aqui o carnê do ECAD. E vai ficar por isso mesmo. Eu acho que o máximo vai acontecer. Então, então é tranquilo. Tá mas... tranquilo, então. Tá favorável. Vai, fora do e-mail, onde mais as pessoas podem encontrar a gente, já que não encontram no Spotify? Joga baixo frente soco no Google e seja feliz, seu vagabundo. Seu demônio, seu fedorento. Mas foque nos e-mails, não recebi e-mails ainda, manda e-mail, seu bando de fedorinha do caralho. facebook.com/groups/baixofrentesoco e telegram.me/baixofrentesoco. Gegé, aonde mais a gente escuta as suas opiniões tão fodas? E profundas. Escuta ou leu, foda-se. É, eu também faço parte lá do newgameplus.com.br, que é um site de joguinhos também. E aí eu escrevo lá e apareço nos vídeos de vez em quando. Ou às vezes você escuta só a minha voz no vídeo, não necessariamente eu tô aparecendo. Mas tô por lá, então é só acessar lá. E as redes sociais do New Game Plus é NGamePlus. Tudo desse jeito, assim, /NGamePlus. Muito bom. É isso aí, meus amigos. Simplificado. Estou muito feliz que 2018 agora tem novas metas para a gente. Vamos lá. Lupe, me diz uma meta rápida que você tem para você em 2018. Jogar Dragon Ball Z Fighters. É uma meta. Beleza, então. Essa é a minha meta, cara. Boa, galera. Espero que vocês tenham metas como a do Lupe, que o ano 2018 é muito fácil para todo mundo. Um abraço e até semana que vem. Uau, eu tenho tudo que eu quero agora, cara. Eu acho que a meta é Dragon Ball. Que isso, tem tudo que quer, moleque. É, não, esse é muito poderoso. Caralho, esse moleque deve estar transando mais que eu bebo água.